Projeto X Podcast. Everything is awesome. Everything is cool when you're part of the team. Everything is awesome when we live in our dream. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Nessa semana, nossa galera resolveu falar de jogos muito especiais, muito engraçados e que todo mundo dá muita risada enquanto tá jogando. Sim, a gente vai falar dos jogos da Lego, todos aqueles jogos feitos pela TT Games, né? Uhum. Que fazem a alegria de muita gente de todas as idades, crianças, adultos, velhinhos, idosos e... Idosas? Caraca, idosas. Eu queria muito ver a idosa jogando Lego Star Wars. Vai ser louco. Vou procurar um vídeo. Eu sou o Flávio Kiba e meu sonho era estar no filme Uma Aventura Lego. Que filme divertido pra caralho. Divertido pra caralho. Aqui é o cabeça e tudo que eu queria era o Lego do Lanterna Verde. Era só isso que eu queria, mas a Lego não me ajuda. Você precisa assistir o filme pra você saber que o Lanterna Verde é um bosta no filme. Não, cara, para, não quero mais. Olha, temos dois grandes fãs de Lanterna Verde aqui. Aí, mano, finalmente, caraca, alguém do meu lado. Não, no filme ele é escrachado, ele e o Super-Homem. Pode fazer o que ele quiser, nos quadrinhos ele é foda. Então... Olha aí, mano, tá vendo? É isso aí. Aí, cara. Essa semana nós estamos com dois participantes super especiais, que são o Snake. Fala galera, aqui é o Snake e eu sempre quis ter dinheiro pra comprar um negocinho de robótica da Lego. Eu também. Que faz os Legos que mexem de verdade, é, que tem controle remoto. E também temos a presença super especial do Excel. E aí galera, aqui é o Excel e contrariamente ao cabeça, eu tenho medo do que poderia sair de um Lego Lanterna Verde por causa do filme do Lanterna Verde. Mas, cara, pior que aquilo não vai ser. Nunca. Não tem como. É verdade. E, galera, só um adendo a mais. Realmente são convidados bem especiais, até porque o Snake, quando ele nasceu, o médico falou que ele era especial, né? Minha mãe sempre falou isso. Não, mas é verdade. É verdade, sim. Não vamos zoar. Não vamos aí, lá, viu? Tá falando que é verdade mesmo. O cara confirma. Que isso, gente. Amizade é uma merda, né, galera? Amizade é ó. Amizade é como um chumaço de algodão, dizia um sábio amigo meu. Por quê? Eu nunca explicou porque que era um chumaço de algodão, ele só falava que era. Ah, então tá bom. A gente acredita que é, então. A gente acredita. Então vamos pegar nossos blocos de montar e nossos controles de videogame e vamos começar. Começando pelo conceito do Lego. O que é Lego? Talvez você, nosso ouvinte, não saiba. Acontece. Às vezes você não teve infância, você não foi uma criança feliz, tipo Mug. Tipo Mug. Tipo Mug que não teve infância. Ou esteve numa caverna, né? Não, a gente tem a teoria de que o Mug ele trabalhou numa fábrica de carvão quando ele era moleque. Ele disse que não tem infância, ele fica todo zoado quando a gente fala de brinquedo na época de moleque. E ele não gosta de chaves também. Não gosta de chaves. Então acho que ele foi um carvoeiro. Esquema clandestino de fazer telha, né? É isso, exatamente. Exato. A coxa, né? Fábrica de telha. É igual quando é lá o dos Simpsons, lá, as criancinhas que fazem as paradas dos Simpsons na China. Aquilo é pesado, hein, cara? Então, a Lego, ela começou como uma pequena empresa familiar no ano de 1934, e o seu nome, ele é, na verdade, dinamarquês, que vem de Let Godet, que significa brincar bem. Olha só, pra você que achava que não tinha sentido, tem a Let Godet. A empresa, hoje, é uma das mais rentáveis no ramo de brinquedo faz muito tempo, e o seu foco é nos blocos de montar. Então, se você já viu qualquer espécie de brinquedos formados por blocos de qualquer tamanho que você monta, você sabe o conceito do Lego. E você está fazendo pirataria. Exatamente. Se você está comprando aqueles Lego pirata, isso é um ponto interessante que eu estava falando pro Kiba, que o único lugar onde eu vi vender o Lego, bonequinho do Lanterna Verde, foi tipo daquele Lego chinês. Eles têm tipo todos os Lanternas Verdes, de todas as tropas diferentes. Cara, aquele Lego chinês é muito ruim, velho. As peças vêm tudo errado, os personagens vêm torto, é uma bosta. Não comprem aqui, mas eu fiquei curioso, eu quis comprar, porque tem muito personagem, cara. Não é possível. Não podia ser tão ruim. É muito mal feito, você vai se arrepender quando abrir as caixinhas e ver os personagens. Mas uma coisa interessante que eu queria só manter aqui é que, pra quem quer conhecer um pouquinho mais da história da Lego, tem um vídeo deles no YouTube. Tem um vídeo institucional deles. É, um vídeo institucional que é sensacional, é o melhor vídeo do mundo. Então, caraca. Eu vou deixar o link na postagem e depois vocês assistem aí. Hoje, a empresa, ela também administra parques de diversões nos Estados Unidos e na Europa. Né, você tem lojas especializadas só na marca Lego. O Sage foi uma delas, escreveu até uma matéria quando ele tava na Alemanha, é Lego Land. Infelizmente, numa delas no Brasil, pra nossa tristeza. Se eu não me engano, é Lego Store. Lego, assim, eu não lembro o nome. É uma loja gigante com paradas de Lego. Isso que você tem que saber. Lego whatever. Lego é. Lego, eu não tenho dinheiro para comprar isso. Mãe, compra pra mim. Chore por sua pobreza. Exatamente. A Lego também, a empresa, ela produziu jogos eletrônicos, ela faz isso desde 1997, quando ela lançou um jogo chamado Lego Island pra PC, mas o que a gente vai focar aqui mesmo são nos jogos que saíram pela TT Games, que a partir de 2005 ela assumiu a produção dos jogos, e não só jogos de Lego, como se fosse tipo um roller coaster, que é montar brinquedos de Lego, não. Seria licenciar coisas, franquias que a Lego trazia nos brinquedos para os videogames. TT Games é uma desenvolvedora britânica, veja só, rapaz, quem diria que uma desenvolvedora de games britânica ia passar à frente das japonesas e das americanas? Olha aí. God Save the Queen. Pelo menos no esquisito, né? Uhum. E ela conseguiu os direitos de produzir os jogos da franquia da Lego. E em 2007, Warner Bros. Veio anunciar a aquisição dessa empresa. Então, veio uma parceria muito importante para a empresa. Até porque, posteriormente, a 2007, a gente viu uma série de curtas e longas produzidos da Lego, né? Das Exato. Séries representadas pela Lego. Senhor dos Anéis, Star Wars, Harry Potter, enfim, toda uma série que, querendo ou não, essa nova propriedade da TT Games por parte da Warner Bros. Vem influenciar diretamente. Pois a gente sabe que a Warner Bros. Tenta produzir tudo em filme comercialmente. Eles só pegaram franquias de peso, né, pra trabalhar. Não pegaram franquia porcaria pra fazer jogo. Rapaz, malandro, na verdade, né? Na verdade, até pegaram, né? Porque tem Lego Marvel. Então... Não, mas malandro, né? Olha o cara que gosta do Superman aí, né? O cara que falou que o Homem-Aranha é um filme fodido. Pô, cara, é um filme bom. É interessante ressaltar que o Lego Marvel, por mais que ele tenha saído um pouco posterior, as negociações começaram bem antes da Disney adquirir a Marvel. Até porque a Disney, querendo ou não, nessa parte filmográfica, é concorrente da Warner, né? Sim. Tanto que você bota lá o seu CDzinho do Lego Marvel, tem lá Warner Brothers. Eu falei, meu? Como assim? Não, inclusive, quase todos os jogos que saem pra TT Games são lançados em linhas de brinquedos. A linha de brinquedos do Marvel saiu muito tempo atrás, só foi ser lançado bem depois do jogo. Exato. Exatamente, é bom frisar isso, porque parece até um pouco contraditório, né? Você tem a Warner produzindo boa parte das animações da Lego, e em contrapartida você tem uma franquia que é de uma concorrente direta da empresa. Então, pô, peraí, como assim? Exatamente. Mas, gente, são acordos capitalistas, dinheiro move o mundo, todo mundo sabe. Exatamente. Eu só fiquei triste que não apareceu nenhum personagem da Marvel no filme da Lego, porque o filme justamente é da Warner e deram uma preferência pra DC, né? Mas é óbvio. Bem. Por isso, mas daria uma série de problemas de liberação de personagens, né? Exato. Sim, sim. Vai botar o Tony Stark batendo no Batman em Lego. Ou os dois, tipo, jogando dinheiro um na cara do outro. Eu sou mais rico do que você. E o Homem-Aranha embaixo, pegando, catando dinheiro. Enfim, o investimento pesado da Warner veio por conta da questão dos jogos Senhor dos Anéis. Mas eu não senti nenhuma grande diferença se não tivesse sido ele. Mas mesmo tendo sido a Warner, você viu a participação das vozes oficiais nos jogos. Então, cara, foi muito bom. Com certeza. É, isso é uma coisa bem interessante. Porque esses jogos mais recentes, acho que a partir do Lego Batman 2, eu não vou ter certeza, eles passaram a ter dublagem também. É, dublagem oficial dos atores que fazem os personagens. Exatamente. Você vai ver, por exemplo, o Lego Hobbit agora, eles pegam o Martin Freeman. Cara, quando eu comecei a jogar o Lego Senhor dos Anéis no 3DS, e quando começou o prólogozinho e as vozes oficiais, nossa, eu arrepiei na hora. Eu falei, nossa. Isildur! Isildur! My precious! Uma coisa interessante também sobre a TT Games é que ela não fez só jogos da Lego na sua história, ela já trabalhou com outras franquias. E o Snake vai comentar um pouquinho delas pra vocês. Além dos jogos da Lego, eles desenvolveram outras franquias, como da franquia Sonic, Crash Bandicoot. Eu sempre falei Bandicoot. Bandicoot. Pra mim é Bandicoot, mas eu sempre falei Bandicoot. E outros jogos baseados na franquia do Toy Story. Vida de Inseto, Procurando Nemo e As Crônicas de Narnia, ou seja, a Disney, né? O do Toy Story é o do PlayStation 1, que saiu pra PlayStation 1, que você jogava com o Buzz Lightyear. Se eu não me engano, teve mais de um jogo do Toy Story que foi feito pela TT Games. Eles fizeram Toy Story 1, Toy Story 2, mas são joguinhos, né? Não são jogos, assim, de grande peso, nenhum deles foi campeão de vendas. E não são jogos de grande peso mesmo, porque a única coisa boa que realmente pode se ressaltar produzido pela TT Games foram jogos da Lego. Sim, sim. Foi onde eles realmente tiveram uma força, né? Eles começaram a chamar a atenção da galera. Mas eu acho que foi mais pelas franquias em si do que pelos próprios jogos, né? No começo. Cada um tem o seu nicho de atuação em que você é muito foda. E eles se descobriram quando fizeram a parceria com a Lego. Só tem que falar que o jogo do Toy Story 2 é muito bom, cara. Não é não. Porra, cara, eu comparado com horas, cara. Pepsi Man. Porra, não, Pepsi Man era maneiro, velho. Pepsi Man, e, cara, é bom pra caramba, velho. É um jogaço. Tô no cu, cara. Porra. Pepsi Man. Era muito louco. eles fizeram um outro jogo nessa linha, que é o, eu acabei de ver aqui, que é o Buzz Lightyear Comandos em Ação, Comandos Estelar, que é desse de corrida, que é você, o personagem tá sempre correndo e você tem que passar pelos obstáculos e fazer o menor tempo possível. Além que eles fizeram também o jogo de corrida dos Muppets, por exemplo. Nossa. Não, para, né? Que loucura. Mas voltando ao foco do podcast, vamos aí falar dos jogos da Lego. Comenta um pouquinho aí, cabeça. A AT&T, como a gente tá falando até aqui, tentar manter esse padrão, ela começou... AT&T é a telefônica? É isso, a de telefone, exatamente. Ela produziu os jogos da Lego e ela trouxe uma característica pra esses jogos que você tá presente desde o primeiro Lego Star Wars, que é o primeiro jogo da franquia, que é o humor, que é muito característico, que a gente sempre comenta, e o estilo de jogo de uma aventura de coletáveis, vamos dizer assim. Então são mapas abertos, onde basicamente você sai coletando a porrada de coisas, fazendo buscas e gasta tempo, que é um formato até que eu não vejo tanto mais hoje em dia, né? Hoje a gente vê priorizado, por exemplo, eu acho que, pelo menos eu reparo isso jogando videogame, jogos mais rápidos. Os jogos da Lego são jogos que eles demandam muito tempo. Você tem que sentar pra jogar, você joga horas. Se você for lá, vou jogar meia hora, cara, você joga uma fase completa, não, bem feita. Que demanda uma entrega maior da sua parte, mas que, sem restrições, todo mundo que pega pra jogar gosta e realmente senta ali e se entrega e não liga de fazer isso. Exatamente. Se tratando também de se passarem muitos jogos, assim, de franquias de filmes, né? Eles contam a história inteira, cara. Então, é você tá jogando o filme completo. Então... Isso é muito legal, né? E os toques de comédia que eles dão nas cenas, cara, é genial, cara. É muito bom. Acho que duas coisas muito interessantes que a TT Games fez com os jogos foi o fato dela ter bastante liberdade pra trabalhar com a história, porque ela pode fazer piada com o personagem, que nem eu lembro muito característico de uma piada no Lego Batman 2, que a Mulher Gato faz com o Robin, apesar de ser um jogo infantil, é uma piada mega adulta, sabe? Uhum. Eles não tem medo de fazer esse tipo de coisa, e o fato de que eles também, apesar de ser um jogo de coleta, que você tem que ir pegando as coisas, você também tem batalha, tem ação. Sim. Tem uma coisa mais pra outros públicos também, né? É um jogo bem completo. Sim, essa liberdade que as franquias liberaram pra empresa, pra ela poder acrescentar essas gotas de humor, foi, eu acho que, o ponto-chave pra tornar o jogo, assim, tão inusitado e prender tanto as pessoas. Porque você fica interessado primeiro na história da franquia, que normalmente você vai jogar o jogo de uma franquia que você já tem uma afinidade. Exatamente. E ver essa história sendo contada dessa forma mais irreverente por parte da Lego, com as piadinhas e tudo adaptado pro universo Lego, as peças e tal, cara, é genial. Isso é interessante porque tem várias coisas, né, que vale a pena citar. Por exemplo, por que que a gente fala, pô, esse jogo de comédia, por que ele é interessante? Porque assim, eu vou dar um exemplo. Digamos que você foi hoje na loja de videogame e você falou, cara, eu quero jogar o Lego Senhor dos Anéis porque eu sou vidrado em Senhor dos Anéis, eu vi todos os filmes 48 vezes. Vamos concordar que se o jogo ele só trouxesse pra você a mesma CG do filme, você já viu aquilo 48 vezes nos filmes. Só que quando você tem essa história sendo contada com as piadinhas e os diferenciais, você fica interessado em ver aquilo de novo pra ver aonde que eles vão mudar, o que que eles vão colocar a mais, entendeu? Às vezes tá tendo uma cena que você já viu, mas no fundo tem um personagem fazendo alguma besteira. Isso, cara. Sim, é demais, isso é demais. É muito legal, cara. Que você não tá esperando, né? Você não tá esperando, é muito comédia. O podcast não é sobre o filme, mas é o que eu peguei muito no filme. O filme tem muito disso dos jogos, tem muito desse bom humor, dessa pequena referência que tá lá no cantinho da tela, sabe? Que você acaba reparando só porque você gosta daquilo, entendeu? Uma cena boa que representa isso daí é no próprio Lego do Senhor dos Anéis. Quando eles estão apresentando, né? E eles estão falando dos anéis, né? Daí tem os anéis dos homens, né? Dos humanos. Uhum. Daí tá todo mundo sério, assim, segurando o anel. Daí tem um que começa a pegar, assim, aí caiu. Aí todo mundo fica olhando com aquela cara, tipo, porra, tá errado. Aí ele pega rapidinho, assim, dá aquela limpadinha, assim, tá ligado? Aí ele fica com aquela cara de sério de novo. Vamos fazer sério agora. Mais ou menos por aí. É muito bom. Eu lembro uma que me chamou muita atenção no primeiro Lego de Star Wars, que é na cena do primeiro filme. Tem uma hora que, assim, tá você tem o Obi-Wan e o Qui-Gon Jinn, eles estão, tipo, pra emboscar um grupo dos robôs, né? Aí, no filme, o que acontece? Eles pulam, dão uma espada, não sei o que, destrói os robôs. No Lego, eles pulam, o Qui-Gon Jinn começa a lutar e o Obi-Wan não consegue ativar o sabre. Aí, você não vê a luta do Qui-Gon Jinn, você vê as peças voando e o Obi-Wan tentando ativar o sabre. A hora que ele ativa o sabre, acabou a luta. É demais isso, é demais. Cara, é muito bom, é muito bom. Além disso, eu acho que eles têm um diferencial, que eu acho que já foi comentado mais ou menos por cima, que é um jogo muito acessível. Ele é um jogo muito simples, a mecânica dele é muito simples, você tem, sei lá, é que agora aumentou, mas normalmente se você tem um botão de pular e um botão de ação, que é um botão de golpe, alguma coisa, tudo é bem explícito pra você na tela, o jogo é muito simples de você aprender a jogar. Qualquer pessoa que pega pra jogar entende. Mas ainda assim, ele não fica chato, porque a graça tá em você realmente reviver tudo isso, ou ver pela primeira vez, dependendo da franquia, tudo reconstruído de uma forma tão bem feita, cara. Assim, às vezes você para e fala, cara, olha que fantástico, os caras recriam o cenário inteiro em peça de Lego, e você sai destruindo as paradas e não sei o quê. É demais, assim, é um jogo muito bem feito, numa estrutura simples, mas com uma finalização primorosa. E nos jogos mais recentes, eles estão começando a ficar cada vez mais fiéis ao filme, né, original. Que nem no Lego Hobbit tem uma cena que eu adoro. No filme tem uma cena que os anões pegam um pedaço de madeira grandão e começam a derrubar os goblins lá no buraco. E no jogo eles fizeram a cena idêntica, só que não em cutscene, eles fizeram a cena pra você ir lá e fazer a ação, entendeu? Você pega o pedaço de madeira, aparece. Os outros anões pegam também e você começa a derrubar os goblins lá, igualzinho. Isso eu achei muito legal também. Eles tentam recriar a cena do jeito mais parecido possível. E não de uma forma que você fique só assistindo, né? Que você vai lá e jogue, né, a cena. E essa questão também que você falou da jogabilidade, assim, você pode dar na mão de uma criança, que ela vai se divertir, você pode dar na mão de um adulto, que, tipo, o cara vai querer caçar todos os colecionáveis daquela parada, daquele universo. Exatamente. E o cara também vai se divertir, vai dar risada, cara, acima de tudo. Ele é um jogo bem construído nesse esquema de coletáveis, porque, assim, se você quiser fazer a história corrida, você vai fazer a fase normal, só vou cumprir aquilo que eu tenho que fazer pra passar diário. Beleza, você vai fazer. Agora, quando você vai pegar tudo, cara, você descobre que, sei lá, o jogo tem o dobro do tamanho, com quantidade de passagem secreta, item menor que você pega, porque se você usa um personagem especial aqui, você abre uma nova zona pra utilizar uma habilidade dele pra pegar não sei o quê. Então, assim, ele é um jogo muito bem construído, realmente, pra ter essa sensação de... pra ter a sensação do replay, né? De você rejogar o jogo pra pegar tudo, fazer 100% e querer procurar todas as brincadeiras que eles têm, então esconde mini kit, esconde não sei o que, esconde piadinha. Realmente é pro cara sair buscando, não é pro cara. A função deles não é fazer você realmente avançar tanto na história. Você avança, mas o legal é você brincar com aqueles cenários. Você tá ali buscando, explorando tudo. Exatamente. E isso foi um ponto muito legal que eles fizeram, isso de fazer essa imersão de você se divertir com o cenário, brincando com o cenário, remetendo justamente ao princípio do Lego, que é você se divertir brincando com o universo que é transmutado para as peças. Exatamente. Eles tentaram passar dessa forma a sensação de você brincar com o próprio brinquedo, que é Lego, só que no videogame. Isso aí, cara, é genial. Fora que as adaptações feitas, cara, são, assim, eu posso dizer 90% perfeitas. Não tem outro jogo de videogame que consegue adaptar tão bem um filme ou uma série, seja lá o que for, como a Lego, cara. Eu, por exemplo, eu sou muito fã, eu e meu irmão, da franquia Star Wars. Desde pequeno, a minha mãe apresentou pra gente, a gente gosta muito. Então eu joguei 99% dos jogos de Star Wars. Desde os jogos referentes aos filmes, até os jogos de corrida, aquele mais recente, que é o do aprendiz do Darth Vader. E eu acho que nenhum deles consegue recriar tão bem a experiência de jogar Star Wars como o Lego, cara. Nenhum. É, assim, a adaptação é praticamente perfeita. Você tá jogando com toda a gama de personagens, entendeu? E com uma jogabilidade simples que funciona pra todos eles. Porque você fala, pô, eu vou jogar o Star Wars Battlefront. O Battlefront é um FPS. Ele vai funcionar pros personagens que atiram. Você vai tentar jogar com Jedi dentro do jogo, que existe a possibilidade, é travado, é truncado, não funciona. Diferente de eu jogar agora o Force Unleashed, que é só com o Jedi. Esse jogo não, você joga com Jedi, você joga com robô, você joga com droid, você joga com clone, você joga com tudo e funciona, cara. É genial. Você joga com a Leia. Joga com o Jar Jar Binks, joga com a porra toda. Wookie. Não, mas é que às vezes você tem que jogar com ele, né? O jogo te obriga, fala, ó, cara, você vai ter que passar por isso pra chegar na parte boa. Sabe tá? Como é que se chama isso? Como? Filha da putice do game designer. Filha da puta, né? Ele falou, ninguém gosta de Jar Jar Binks, se fudeu, você vai ter que jogar com ele pra zerar o jogo. Mas, ó, pelo menos a franquia da Lego, dos filmes, né, dos seriadinhos que eles acabam mostrando, eles te dão a chance de você ver o Jar Jar Binks morrer sozinho no espaço. Exatamente. Eu não lembro qual que é, cara. Aparece. Acho que eles ejetam o Jar Jar Binks e ele fica flutuando no espaço. sozinho. Exato. Tipo, pelo menos isso, ó. Mas tem um episódio que é voltado só pro Jar Jar Binks passando, fazendo merda. É, não, fazendo não. Merda, né? É o que ele mais sabe fazer. Exatamente. Mas só antes da gente começar a falar mais especificamente de cada jogo que a gente adora da Lego, eu só queria comentar uma coisa muito importante que eu acho que hoje, pra mim, é o maior diferencial da Titi Games, que é o fato dela lançar os jogos pra todas as plataformas sempre. Sai pra tudo, entendeu? Sai tudo. O jogo sai pra DS, sai pra 3DS, sai pra Wii, sai pra Wii U, sai pra PlayStation 3, sai pra Xbox, sai pra PC. Os jogos são sempre lançados pra todas as plataformas. Então ele atinge um número maior de público. Eu digo um port muito bem feito, porque você pegar um jogo de PlayStation 3 e colocar ele num DS, não deve ser uma coisa fácil. E eles já fizeram várias vezes. O primeiro Lego Star Wars tá até pra Mac, velho. Quem que joga no Mac? Ninguém joga em Mac, velho. Mas eles fizeram. Você joga em Mac, Excel? Jogo. Você comprou um Mac falando, cara, eu vou jogar, mas tudo que tem. Não, cara. Você vai jogar dois jogos. Mas se eu quiser, eu posso. Tá, eu acho muito legal da parte deles pensar no tipo de público. Não, mas exatamente. Ah, eu tenho um Mac. Exato. Ah, se pá, eu posso jogar. É, não, isso é legal, eu não tô criticando, eu tô falando que é uma preocupação que a maioria, às vezes os desenvolvedores não têm. É, exatamente, é uma preocupação que ninguém tem. E é uma coisa legal porque, assim, querendo ou não, os jogos da Lego são voltados pro público infantil. E às vezes você tem uma criança que não tem... Tá falando que quem tem Mac é infantil, é isso? Não, os jogos da Lego... Quem é infantil Mac, né, cara? Eu não tô falando de Mac. Mas o mimimi do povo do Mac é infantil, mas tudo bem. É, às vezes. Qualquer fã ridículo de qualquer coisa é ridículo. Ridículo tipo de qualquer coisa é ridículo, tá ok. Tudo ridículo. Tipo fãs de DC. Porra, toma no cu. Vamos lá. É, como a maior parte do público é infantil, nem sempre a criança tem o console mais atual pra jogar, entendeu? Uhum. Que nem eu tenho aí o filho de uma moça que trabalha comigo, que ele só tem um DS. E assim, os jogos não estão saindo mais pra DS, mas até pouco tempo atrás ele teve a chance de jogar quase todos. Eu fiz uma pirataragem pra ele lá no DS dele. Beleza. Ele pôde jogar quase todos os jogos da Lego. Comprou o jogo pra ele de presente. Foi tudo legalmente adquirido. Tudo legal, exatamente. Ele pôde jogar todos, quase todos os jogos da Lego que foram lançados pro DS. Ele só não pôde jogar os que foram lançados do ano passado pra cá. Que foi pro 3DS. Já ficou muito antigo, entendeu? Mas até então foi pro 3DS, ele ainda não tem 3DS. Mas até então ele pôde jogar bastante coisa, né? Mesmo os jogos sendo novos. E os jogos funcionam. Assim. Apesar deles serem... eles sofrerem uma limitação. Por exemplo, o primeiro Lego Senhor dos Anéis eu joguei tanto no Game Boy Advance quanto no PlayStation 2. Óbvio, tem limitação? Tem, mas ele funciona. A mecânica ainda é a mesma. Então você consegue aproveitar tanto ele no seu PlayStation 3 quanto no seu Nintendo 3DS. Da mesma forma. Cara, o Senhor dos Anéis eu joguei no 3DS e eu não senti falta de um joystick em momento algum, sabe? Eu senti muito pelo contrário, o jogo te dando a mesma liberdade, assim, é muito bom. E até mesmo a questão gráfica, né? Porque como não é nada... Primoroso, né? Sim, e cara, não vai exigir tanto de um hardware, né? Então, ele é perfeitamente encaixado, porque, cara, são blocos. É, isso é que é legal, tipo, eles conseguem manter tudo o que poderia atrair o público num jogo que, ao mesmo tempo, tipo, é completo e não é pesado, você consegue rodar ele em qualquer hardware. Exato. Tornando ele acessível pra todo mundo e melhorando muito suas vendagens por causa disso. Exatamente. E outro, também é uma modelagem 3D muito mais simples, né? Porque você tem um personagem reto, ele não tem nariz, a boca dele não tem língua, ele não precisa fazer curva no olho, é muito mais fácil de você modelar um personagem desse. Em contrapartida, essa simplicidade permite, por exemplo, a gente chegar num Lego Marvel que tem 100 personagens jogáveis, entendeu? Que é algo fantástico. É. Tá uma puta loucura. É uma loucura. Esse jogo é uma loucura. Isso é os Mugen que tem por aí, velho, com 100 personagens, entendeu? Esse Lego Marvel é uma bagunça esse jogo. E mantendo a característica de cada um, né? Exato, tipo, não é uma... Exatamente. Cada personagem tem a sua habilidade, né? A gente gravou no Game Tracking, foi fazendo jabá aqui, ó. Vai estar na postagem, vai estar na postagem. A gente gravou no Game Tracking um Game Track especial pra jogos da Lego. Uma das coisas que eu comentei lá, e repito aqui, cara, Lego é uma das franquias, junto com as outras franquias que estão no meu coração, obviamente, que eu quero colecionar os jogos, ter todos eles guardadinhos pra jogar quando eu quiser, porque, cara, é muito massa. Uhum. Não, vale assim, muito a pena. Porque, além disso, é uma franquia que não envelhece, né, cara? Não é só porque saiu do PlayStation 3, se eu voltar pra jogar do PlayStation 2, ele vai estar zoado, eu não vou conseguir mais jogar, não. Ele passa, assim, da regra de 2 anos... fácil pra jogos. Exatamente. Que alguns jogos passou 2 anos e você não consegue mais jogar ele. Claro, tem jogos que... Pegar de novo pra jogar, ele vira um lixo. Tem. Cara, isso acontece muito. Já que a gente já falou bastante da Tish Games, dos jogos no geral, a gente até comentou um pouquinho de alguns, mas agora a gente vai ter um foco maior nos jogos em si. Então, como o Cabeça já falou que ele é fã de Star Wars, ele vai começar com Lego Star Wars. Em 2005, foi lançado o primeiro Lego Star Wars. Lego Star Wars The Video Game é o nome da série. O jogo, ele abrangia os três primeiros filmes da nova trilogia, ou seja, Star Wars, o Ameaça Fantasma, Ataque dos Clones e a Vingança do Sith. Ele saiu pra Game Boy Advance, Windows Play 2, Xbox, GameCube, Mac, tudo que tinha na época possível. Uma coisa... Atari? Atari, seu pra tudo. Você podia jogar no seu Atari, tudo. Porra, no Atari tem caixa, né? Então. Bloquinhos. Eu lembro, uma coisa muito interessante desse jogo foi o seguinte. Na época, 2005, eu não tinha acesso à mídia de notícias de videogame via internet. Então, o que eu conhecia, as notícias que eu recebia, era via revista, né? Eu comprava muita revista de videogame na época. Nintendo World, please. Nintendo World, please. Na verdade, eu não tinha um GameCube, eu tinha um PlayStation, então, desculpa. Olha só a bancada, chateado. Não tinha. Eu vou levar pro pessoal. Pessoal, né? Porque... Bom, aí eu comprava as revistas e eu lembro que quando eles começaram a anunciar o Lego Star Wars, eu falei, cara, como vai ser isso, cara? Como assim, Lego? Star Wars, um jogo? Não é possível. Aí saiu o jogo, eu comprei e a experiência foi tão boa porque eu cheguei e joguei junto com o meu irmão, né? A gente jogou o jogo inteiro de dois, cooperativo. E, cara, que experiência única, assim. A gente fez 100% no jogo inteiro, pegamos tudo que tinha pra fazer. E eu lembro de um caso interessante, porque se você for ver, o jogo ele saiu em março de 2005. E o terceiro filme só foi lançado em maio de 2005. O jogo saiu com o terceiro filme adaptado antes do filme sair no cinema. Da hora. E eu lembro que o meu irmão não queria jogar a fase 3, o episódio 3. Porque ele falou, cara, eu não vou jogar, porque não saiu o filme. Eu, como assim, cara? Só falta isso pra terminar. A gente já tinha feito os dois primeiros filmes. E aí ele falou, não vou jogar. E a gente não jogou, parou o jogo. Não, mas vocês fizeram bem, eu acho. Não, eu concordo, mas é que, pô, você tá naquele puta hype de ir logo pro terceiro filme, que é o que a gente não conhecia, né? O que a gente não sabia o que ia vir. A gente esperou, aí assistimos o terceiro filme e pegamos o terceiro episódio do primeiro jogo pra jogar. E aí no final ele ainda te dá a primeira fase do episódio 4, falando assim, olha, cara, vai continuar essa porra, entendeu? Só que questão de humor, assim, esse daí ainda é mais tranquilão, né? Esse primeiro, porque acho que eles estavam começando a mídia, né? Eles começaram a se soltar no segundo. No Star Wars 2, que eu particularmente joguei mais, né? Uhum. Vi mais essa diversão da trilogia original, né? O primeiro, acho que eles foram tentando, né? Eles foram vendo, ó, será que vai funcionar isso aqui, essas piadinhas nesses pontos aqui? Será que a galera vai curtir? Uhum. Eu acredito que eles viram o sucesso, né, do primeiro, e aí a própria Lego e as próprias donas das franquias deram mais liberdade pra eles fazer qualquer loucura que eles quisessem. E aí o negócio fluiu, né? Isso. E aí, em 2006, foi lançado o Lego Star Wars 2, The Original Trilogy, que contava os episódios 4, 5 e 6, né? Fechando aí os 6 filmes do Star Wars. Que eu também joguei inteiro com meu irmão, puta jogo. Ele já conseguiu evoluir mais o conceito, ele é um jogo até mais gostoso de jogar do que o primeiro, uhum, né? Com muito mais personagem. Você tem até uma customização também, né? Você pode criar o teu personagem, né? Isso é muito legal. Ele te dá as peças, tipo, de todos os personagens, você pode criar, sei lá, o seu Jar Jar Binks Jedi, se você quiser. Óbvio que ninguém fez isso. Não subestime as pessoas. Não subestime a humanidade, né, cara? Ela sempre vai conseguir te surpreender de alguma forma. E aí, em 2007, com a chegada da nova geração, a virada pra nova geração, eles lançaram Lego Star Wars The Complete Saga, que continha 6 episódios de uma vez, né? Pra quem não pôde jogar o primeiro, poder comprar, sei lá, o cara acabou de comprar Xbox, aí ele vem com o Complete Saga, 6 episódios. Também, esse já não trouxe tantas coisas novas, né? Ele juntou tudo num jogo, mas que também, hoje, é a melhor experiência se você quiser pegar os Lego Star Wars, do que, pô, voltar no PlayStation 2, se você não tem essa possibilidade, pode ir atrás, deve estar barato ainda, pra achar, não deve ser algo que tá caro hoje em dia. E vale a pena porque são 6 episódios de Star Wars, né, cara? Foi tudo. A mesma sensação que dá vontade de fazer na maratona Star Wars, né? Você pega, assiste os 6 filmes, pega o jogo e joga de uma vez. Exatamente. Não, zera num dia. 100% não. Não, com certeza. 100% você demora 100% um tempo dá, aí, cara. Vai ser mais punk. E assim, o legal é que esses três, bom, até mais pra baixo, mas o Star Wars ele tinha essa coisa que a gente comentou, que ele não tinha as falas. Ele era todo baseado em alguns grunhidos e assim, e imagem. Então, por exemplo, no quinto filme, quando o Darth Vader vira pro Luke e fala, Luke, eu sou seu pai, ele aponta, tipo, tira uma foto deles crianças. Tipo, uma foto de família pra explicar que ele é o pai, entendeu? Cara, eu gosto muito de quando não tem a fala, porque ele dá, de novo, é uma comédia diferente, porque eles têm que ficar apontando, fazendo sinal, entendeu? Às vezes o cara do scooter tá gritando, tipo, fazendo, pulando no ar, e ninguém tá prestando atenção no que ele tá fazendo, assim. É muito divertido, cara. Isso é a melhor parte dos jogos da Lego. Mas depois do Lego Star Wars, temos em 2008 o Lego Batman. O Lego Batman, ele foi a primeira incursão deles numa franquia fora do universo do Star Wars. E assim, ele é um jogo muito bom. Ele é bem menor em questão de personagens, por exemplo, do que o Lego Star Wars. Ele traz realmente só a galeria principal de vilões do Batman. Ok, tem bastante coisa que você nunca jogou, por exemplo. Você vai jogar com o Morcego Humano. Quem joga com o Morcego Humano? Nunca na história dos videogames você pode jogar com o Morcego Humano. Ou com o Killer Croc. Mas ali você tem a possibilidade. Aí você tem, obviamente, o Batman, o Robin. Por que, que alguém iria querer jogar com o Morcego Humano, com o Killer Croc? Vamos ser bem sinceros. Você acabou de falar pra gente não subestimar a humanidade, cara. É, exatamente. Não, eu não estou subestimando, só estou levantando questionamento. Às vezes o cara, ele é tão... Ele só é fã de Batman por causa do Killer Croc, por alguma razão. O cara gosta de crocodilos. Crocodilos são bonitos. São legais. Depois disso, eles voltaram pra franquia do George Lucas, que é Lego Indiana Jones. O Lego Indiana Jones, ele saiu só os três primeiros filmes, e o Lego Indiana Jones 2 com os três filmes, mais o quarto, que é a Caveira de Cristal. Provavelmente por um problema aí de direito, de lançamento de filme e tal. O Lego Indiana Jones, ele também, cara, ele é muito bacana por recriar esses episódios, assim. É, quem gosta da franquia sabe que os jogos do Indiana Jones, no geral, são jogos muito antigos, porque eles só saíram com os filmes, né? E o quarto filme não foi um sucesso, não saiu nenhum jogo grande nele. Então, pô, pra jogar Indiana Jones, você tinha que voltar, sei lá, no Super Nintendo, alguma coisa assim. Mega Drive, filho. Mega Drive, olha. Pô, você tem a possibilidade de reviver os quatro filmes, apesar de ter gente que não gosta do quarto filme, eu gosto bastante do Indiana Jones. É muito legal, cara. Novamente, conseguiram fazer algo muito bom. E o Lego Indiana Jones, ele tinha uma coisa bem legal, porque no Star Wars, o começo dele, a fase intermediária do Star Wars, que era onde você ficava entre as fases, era a Mos Eisley Cantina, ou a nave no primeiro, eu não lembro agora, é uma nave. Nesse Indiana Jones, é tipo a mansão, que é a escola onde o Indiana dá aula, e cara, ele é um mapa gigante, você consegue explorar pra caralho aquele lugar que é a fase intermediária. Então depois que você termina o jogo, você volta nessa escola pra começar a abrir as portas especiais e pegar mais itens e mais coisas, deixando o jogo mais comprido ainda. Fora que ele traz a mecânica do chicote, que é uma mecânica que você não tinha ainda, que é uma mecânica bem legal. A fase do Indiana Jones, você tá segurando a tocha e afasta as cobras, é muito boa, é muito bem feito. E fora a comédia, né? Que Indiana Jones, ele já tem uma pitada de comédia dentro dele, e com o Lego, então, fica praticamente um filme inteiro de comédia, que é muito bom. Ele já começou a ser dublado ou ainda não? Não, o primeiro dublado é o Senhor dos Anéis. Do Senhor dos Anéis. É o primeiro que ele tem dublagem, se não me engano. O Harry Potter eu não lembro se tem, eu acho que não tem mesmo. Harry Potter, não tinha. E o Clone Wars também não tinha, que ele saiu logo no começo do 3D. Em 2009, a Lego saiu um pouquinho da jogabilidade comum dela e entrou na onda dos jogos de rock and roll, né, vamos dizer assim. Jogos de ritmo. Jogos de ritmo, é. Porque o Rock Band e o... Guitar Hero estavam no auge. Na verdade, estavam começando a cair já, né, essa moda dos jogos de ritmo. E a Lego se aproveitou e lançou o Lego Rock Band, que é uma versão de Rock Band, não tem nada assim, ele não deve nada para os jogos de Rock Band, porém ele é um jogo mais infantil, vamos dizer assim, né? Porque as músicas são menores, o jogo é mais simples, não tem tanta coisa. Não tem palavrão. Não tem palavrão, exatamente. Ele é um jogo musical, né? Não é um jogo de aventura, mas você vê lá na tela os personagens de Lego e ao invés das notas caírem, caem peças de Lego pra você ir apertando no tempo certo. Eu joguei bastante esse jogo no DS, né? Eu tive acesso a esse jogo, foi muito legal. E eu acho assim, ele não é uma puta experiência de jogo de ritmo, não é. Mas o divertido dele é você poder ter a questão do portátil, porque até então você não tinha jogo nesse estilo para portáteis, né? E ele até muda a mecânica, né? A mecânica dele é diferente, porque você tinha um Guitar Hero pro DS que precisava do aparato externo. Que era ruim, não era a mesma coisa. Era horrível, cara, aquilo. Era horrível. Eu tenho aquilo, velho. E o Lego Rock Band vem com a jogabilidade mais fácil. Você não precisa de nada e você não precisa virar o seu DS pra jogar. Isso depois foi até aproveitado no PSP, no Rock Band do PSP. E depois na última versão do Rock Band, que é Rock Band alguma coisa que saiu recentemente. On, Plug On, uma coisa assim, que ela não precisa de guitarra. Você joga só no seu controle do PlayStation 3 ou do Xbox. A vantagem também do Lego Rock Band é que o Lego Rock Band, ele pôde sair um pouco do público muito hardcore. Porque o Rock Band e o Guitar Hero, eles estavam brigando por um público que era um público que ele queria o quê? Ele queria aquelas músicas mais clássicas e assim, o rock mesmo. Depois eles tiveram tiveram que abrir esse público, porque todo mundo queria jogar essa merda. Até a minha mãe queria jogar Rock Band e Guitar Hero. Mas o Lego Rock Band, eles puderam abrir pra umas músicas diferentes. Então, por exemplo, você tem aquela música Kung Fu Fighter, por exemplo. Everybody was Kung Fu Fighting. Exatamente. Essa música, você tinha a música do Ghostbusters, que era muito boa. Você tinha, por exemplo, uma coisa mais pop. Porque o Lego Rock Band, ele era mais leve. O cara hardcore, ele não ia comprar o Lego Rock Band, entendeu? Ele não ia atrás desse jogo. Ele ia comprar, exatamente, ele ia comprar o Rock Band original. Exato. Né, aí a criança, Lego, poxa, se separa pro público mais casual. O público queria ver aquilo, entendeu? Então ele abriu esse horizonte no quesito das músicas. Que foi uma sacada muito boa dele. Manter esse quesito casual dos jogos dele. Uhum, com certeza. Em 2010, a Lego conseguiu licenciar uma marca fodida da época, que era Harry Potter, né, que tava acabando. Uhum. E quem vai comentar um pouquinho é o Excel. Cara, Harry Potter, o que falar de Harry Potter, né? A tese de mestrado, né, do cara, Harry Potter, por que ler, sei lá. Cara, foi mais uma vez uma sacada genial deles pegar algo que tava no auge, principalmente com a chegada do final da série em filmes, o né? Cinema. Os cinema, livros já haviam acabado anteriormente, em 2007. Mas, cara, eles pegaram e deram uma chacoalhada na série, tiraram a poeira de qualquer coisa que pudesse ter ficado pra trás daqueles que não eram os fãs mais hardcore e transformaram num jogo maravilhoso como só a Lego consegue fazer, vamos combinar, né? Exatamente. E sem falar que, assim, não só despertou o interesse de uma nova geração que não tinha um contato tão ferrenho assim com a série, foi impulsionado um pouco pelos filmes também, trouxe a vontade daqueles fãs já de tempos de ver como seria retratado essa série pelo universo Lego, quais piadinhas seriam inseridas, o que que ia virar parte do jogo, o que que não iria virar, que ficaria um pouco pra trás. Enfim, despertou a curiosidade de todo mundo que tem contato com videogame e tinha contato com a série. Então foi mais uma vez uma ótima vendagem pra eles. Eu gostei muito das adaptações que eles fizeram, eu achei que ficou muito legal. Lógico que a gente, como eu num posto de fã assim, relativamente fanático, eu gostaria de ver algumas cenas também interpretadas nos filmes, cenas que não foram, mas o jogo não deixa em nada a desejar para os demais jogos. Eu achei assim, ficou fantástico essa adaptação. Foram jogos muito legais, o jogo ficou tão divertido que pra eles não cortarem nada assim, eles dividiram em dois, né, foi lançado anos 1, 4 e depois anos 5, 7, o que terminou dando um espaço maior pra desenvolver a série dos jogos, né. Exatamente, foi uma sacada bem legal eles lançarem dividido, né, em dois jogos, porque quando saiu um 4, você teve lá a história até o Cálice de Fogo e depois você ficou esperando, né, quase um ano pra ter acesso ao resto, foi muito interessante. O que foi um saco, vamos falar a verdade, né? Você queria jogar tudo uma vez, né, cara? Você termina e fala, cara, cadê o próximo? Eu quero mais. Vamos ser justo, vai, o cartucho de DS não ia caber tudo num jogo só. Ficaria muito comprido, mas é que você já termina, você já tá na pilha, né? Meu Deus, cadê o resto do jogo? Tipo o Thor, tá ligado? Ele ia pegar o DS e tacar no chão, Another! Em 2011, foi o ano que a Lego lançou mais jogos, né? Eu vou só dar uma passadinha bem rápida, porque também não são jogos que eu tive muito contato. Mas são jogos que chamam a atenção muito das crianças, que é o Lego Ninja Go. Impulsionado pelos brinquedos que tinham, em parte, coisa a ver com Beyblade. Exatamente. Mais populares. Depois ele virou uma série animada. Paradas que giram, né? E o Legends of Shima também, que tem a mesma pegada. Eles tiveram série animada, depois tiveram os blocos. Tem uma série no Cartoon Network. É engraçado que tá passando agora, aqui no Brasil, pelo menos, né? Uhum. Tá meio Slowpoke da vida, chegou tipo, ano passado. Meio Rubinho, né? É meio Rubinho. E, tipo, Ninja Go é um Power Rangers ninja genérico, então só não tem o Megazord, mas é o mesmo conceito, né? Todo mundo colorido. A primeira vez eu li Lego China, eu falei, caraca, vai ser de país agora essa parada, velho. Ah, não, era Shima. Eu falei, droga. Shima. Mas é uma parada meio, uma série também da Lego, meio animada. É uma coisa mais infantil, mas é bem, bem divertido também. Os de animais, né? E cada tribo de animal tem características bem, assim, caricatas e tal, bem exploradas, bem diferenciado uma tribo da outra. Cara, assim, é um brinquedo que eu teria adorado brincar com aquilo se tivesse na minha época. Uhum. Exatamente. E também em 2011 a gente teve o Piratas do Caribe, né? Raiders of Caribbean. O Piratas do Caribe é um jogo muito divertido também, cara. Pra você ter uma ideia, uma coisa que eu achei genial é que eles fazem o Jack Sparrow andar daquele jeito do Johnny Depp, aquele jeito se mexendo todo estranho. Maluco do Johnny. Cara, é muito maneiro. Piratas do Caribe nunca foi a minha série, assim, preferida. Eu sempre achei uma série meio meh, os filmes. Mas a linha de brinquedo da Piratas do Caribe, pra mim, é uma das melhores até hoje. Aquela versão do Pérola Negra que eles lançaram em bloco de Lego é o meu sonho de consumo até hoje. É muito massa, né? Aquilo é demais. Eu vi numa exposição que eu fui da LUG, que é uma associação brasileira de pessoas que gostam de Lego. Eles tinham lá na exposição, eu achei demais. Eu fiquei uma meia hora olhando só aquele Pérola Negra do Piratas do Caribe. Muito foda. É um hobbyzinho caro, né? É, cara, eu tenho esse hobby. É muito caro. Não é caro, é tipo colecionar Kinder Ovo, velho. É muito. Você não consegue, velho, pra gastar menos do que milhares de reais, velho. Você vende sua família. Eu tenho até medo de contabilizar quanto eu já gastei com Lego nos últimos 3 anos. Não, é que assim, o Lego, o problema é assim, você vai falar, você fala assim, cara, eu vou comprar, eu lembro do que. Eu vou comprar o Gandalf e a carroça, um Lego pequeno, um Lego legal, você vai lá passar R$80. Você fala, porra, é só uma carrocinha do tamanho, não, cara. Na verdade, esse não é 80, esse é tipo 40, eu não lembro o preço agora. Melhor, mas é que mesmo mas é assim caro, é muito caro. Velho. Mesmo assim é muito caro. Quando eu era pequeno, tudo bem, a relação de valor era diferente. Mas o Lego era muito mais acessível do que é hoje. Sim. Não, ele era mais acessível, mas ele sempre foi um brinquedo caro. Não, ele sempre foi um brinquedo caro, isso é verdade. Ele Sim. nunca foi baratinho. Mas era bem mais acessível do que é hoje, assim, mas absurdamente mais acessível. Não, pra você ter uma ideia, eu não brinquei muito de Lego quando era criança meu, mas eu tinha amigos que eles tinham baldes de Lego. E não eram amigos milionários. Porque hoje, pra você ter um balde de Lego, você tem que ser o filho do Eike Batista. Pra você ter um balde de Lego. Imagina, cabeça, R$100 um balde de Lego, você gasta R$100 no bonequinho do One Piece, é a mesma coisa. Não, mas eu tô falando que pra você ter um balde de Lego, você tem que comprar muitos Legos diferentes e é muito caro, entendeu? Cara, eu tenho uma caixa de 60 centímetros por 30. Então, tem quanto aí? Tem um rim em Lego aí. Eu duvido você montar as peças original, tá ligado? De novo. É, então, eu guardei todos os manuais, então dá pra me montar tudo hoje. Você comprava a caixa, aí você lia o manual. Aí, sei lá, você montava 10 robôs. Aí jogava o manual fora, você não montava meio robô mais. Você não nunca mais. Nunca mais, cara. Conseguia montar coisas bem legais sem o manual. Mas as não, coisas eu suas. Eu já fiz umas construções fora do manual, muito legal. Mas montar igual a do manual sem ele é quase impossível. Original não tem como, cara. Eu tive o Bionicle, cara. O Bionicle era uma coisa muito legal, que devia ter Lego Bionicle de jogo. Porque o universo é legal. É, só teve filme, né? Eu pedi pro Sage importar da Alemanha o set de Lego Senhor dos Anéis. Cara, eu montei aquilo 2 vezes. Na terceira eu falei, eu não vou montar isso nunca mais. É muito difícil. Com o manual. Você leva um dia inteiro, cara, pra montar isso. Cara, no mínimo, velho. Mas vocês viram o cara que fez a representação do Abismo de Helm, do Senhor dos Anéis? Sim, cara, Lego. Aquilo é sensacional. E tem fotos em detalhes, assim, é muito foda. Não, eu queria estar lá. A parada de montar o Lego é engraçado, porque é o seguinte, você vai montando com o manual, você tirou da caixa, ele é ok de montar. Se você misturou as peças, às vezes você tem que achar aquela rosquinha 3. Você fala, cara, aonde eu vou achar essa filha da puta dessa rosquinha 3 aqui? Não, mas aí tem um segredo, tem o Tupperware. Que eu peguei da minha mãe, que eu separo as peças pequenininhas, entendeu? O Tupperware é outra parada de ostentação, cara. Um baúzão. E aí é foda, você quer achar aquela pecinha específica, você vira tudo no chão, aí você começa a separar. Todos os bonequinhos e as armas são guardados separados pra não misturar, porque senão eu não acho nunca mais. Mas vamos voltar pro podcast que... Vamos. Está bagunça. Tá bagunça. Além do Piratas do Caribe, em 2011 também teve o Lego Star Wars 3, né, The Clone Wars, que o Cabeça já comentou. É baseado na animação Clone Wars, que saiu pra complementar a lacuna que tem entre o filme 2 e o filme 3. É até uma animação que passou muito tempo no Cartoon Network, ela tem 3 ou 4 temporadas. E aí eles adaptaram esse pro Lego Star Wars. Esse eu não joguei tanto, porque ele saiu pra 3DS, eu não tinha o 3DS ainda, e eu não joguei ele no console, não peguei ele pra console, então eu acabei não tendo muito contato com ele. Apesar de que é um que eu ainda vou pegar de novo pra jogar ele inteiro. E em 2012 nós tivemos a Revolução Lego Senhor dos Anéis. Aí sim, cara. Eu joguei um pouco ele, joguei no PC dos Abos ainda, cara. Eu peguei aquela primeira parte da batalha, assim, né, antes da... Aquilo é animal, cara. Aquilo expandiu o conceito de uma forma inacreditável. Eu nunca tinha visto algo tão grande no universo de Lego. Cara, porque é um cenário muito extenso. Sim, batalhas, cara. Acontecendo. Pois é, porque bate em ogro, bate em ogro, cara. Tipo, e agora? O que eu faço? Puta, tem que derrotar a torre. Agora vai. É, tá, ok. Sauron, beleza. Derrotei Sauron e você pensa, não, agora acabou, né? Agora eu vou começar a Sociedade do Anel. Não, você tem que levar a porra do anel lá pra cima, tá ligado? Lá na montanha. É. Cara, muito legal, velho. Isso é uma coisa legal do Lego também, porque além dele te dar a experiência de você jogar o que você viu, às vezes você joga o que você não viu. ou que você viu muito pouco. Então, por exemplo, no Senhor dos Anéis e até no do Hobbit, o primeira fase do jogo do Lego Hobbit é só a parte que você não conta, que você viu no filme 2 segundos, você leu 4 páginas, na verdade 150 páginas do Hobbit, que é o Tolkien descrevendo o mundo inteiro, mas é a invasão do dragão lá em Erebor. E, cara, você joga tudo aquilo, é o dragão invadindo e você quebrando as paradas, tentando fugir e pega o rei junto, coisa que você não viu, cara, e você já tá jogando a mais, isso é muito legal, é uma experiência ainda maior do que você já tinha. E é isso daí que a gente falou, né, com as dublagens, né? Isso, ele... Exatamente, foi o primeiro jogo a ser dublado, né, o Lego Senhor dos Anéis, e isso chamou bastante a atenção da galera, porque a Lego já era bastante popular com jogos, né? Principalmente depois do Harry Potter, do Star Wars, do Piratas do Caribe e tal. Mas até então a gente não tinha jogo dublado, a gente só tinha os personagens fazendo... Mímica, né? Mímica e sinais assim com a boca. Barulhos grunhidos, né? Barulhos, e aí você tem eles falando agora, né? Os únicos personagens que pode dizer, né, que falou realmente nas versões antigas é o R2-D2 e o Chewbacca. O Chewbacca, porque eram os barulhos, são barulhos realmente, né? E em 2012 também a gente teve o Lego Batman 2 DC Super Heroes. Aí sim, cara. Esse é animal, velho. Eu lembro que quando eu peguei, eu não imaginei que ele ia ter uma continuação, porque o Lego Batman, ele se fecha realmente, né? Ele é um jogo completo do universo do Batman. Só que daí, o que que eles fizeram? Olha aí, cara, os jogos estão fazendo melhor que o cinema nesse ponto, os jogos da Lego da DC. Que é o seguinte, eles pegaram o Batman, a gente continua a história do Batman, só que aí a gente apresenta o quê? O Lex Luthor se juntando com o Coringa, eles querem que o Lex Luthor seja presidente, eles vão dominar o mundo, não sei o quê, e aí você coloca o Superman junto. Ok. Então, aquela cena do Lex Luthor invadindo a Arkham é muito engraçada, velho. Não, cara, não, é muito boa aquela cena. Tem uma, falando em cena, tem uma cena que eu acho que é fantástica, que é o seguinte, tem uma hora que eles têm que invadir o robô gigante do Lex Luthor, né? Aí o Superman, ele tá carregando o Batman pela capa, e o Batman tá puto, porque ele fala assim, cara, não, ele fala, it's not the way I like to travel. Aí o Superman todo bonachão e felizão, fica feliz, ele joga o Batman pro alto, a capa abre e faz aquele pom, aí ele cai de novo, pega, aí ele fala, not cool. Cara, é muito sensacional. Não, e assim, tem várias coisas, não, cara. Tem umas cenas muito fodas desse jogo que você dá muita risada. E ele também, esse jogo teve um diferencial que ele começou a ter fases, vamos dizer assim, um pouco com a jogabilidade um pouquinho diferente, né? Tinha fases voando, não sei o quê. Você tem fase voando, você tem fase no barquinho lá, fugindo. É um pouquinho diferente do normal. E além disso, a Warner fez o grande favor de lançar todas as CGs em forma de uma animação fechada. Eles lançaram uma animação só com as CGs do jogo. E se você assistir, cara, não falta nada. É genial, porque entre as animações você ter jogabilidade, a história, a trama, as piadinhas, estão todas ali. Cara, é muito divertido de você assistir a animação. Eu recomendo você procurar ela. Tem o mesmo nome, é Lego Batman 2 DC Super Heroes. E aí, obviamente, depois eles colocam o Superman. E aí, em um ponto, eles colocam a Liga da Justiça também. Então você consegue jogar com os outros caras. Joga com o Shazam, com o Lanterna Verde, com o Flash, com a Mulher Maravilha. Você abre, cara, muito personagem. Você abre, tipo, vários personagens do universo DC. Que apesar deles, assim, você fala, pô, mas tem personagem que é meio parecido de jogabilidade. Mas, cara, foda-se, eu quero jogar com o Capuz Vermelho, entendeu? Eu quero jogar com o Exterminador. Por quê? Porque eu quero, porque eu posso, entendeu? Seu fanboy. Não, cara, é muito divertido. E assim, a caracterização é muito boa, porque eles fazem os personagens assim, é o Batman mal-humorado e bravo, o Superman legal, muito maneiro, e o Robin, coitado, o Robin só sofre, cara, o jogo inteiro. Só se for, todo mundo zoa com o Robin o jogo inteiro, cara. E o Lanterna Verde sempre fode tudo. Ah, porra, cara, ninguém sabe. Para, é uma merda. Tem uma hora que o Robin, ele faz uma parada e ele meio que salva o Batman, aí o Batman vira pra ele e fala, Robin, great job, dele. Ai, meu Deus, eu vou chorar. É uma bichona. É muito... Tem uma parte... Outra parte genial é quando eles chegam no robô do Lex Luthor, aí, tipo, na porta tem uma secretária. Aí ela chega assim, tia, gente, tá aqui pra falar com o Lex Luthor. Dela, quem gostaria? Aí, tipo, é o Batman e o Superman. Eles, sério? Ela, sério? Aí ele, Superman, o Batman. Batman, ela, sobrenome dele? Não, sem sobrenome. Tipo Madonna. Tipo Madonna. Esses jogos não chegaram a ser dublados em português, né? Não. Acho que nenhum. Até o Hobbit não tinha dublagem em português. O Hobbit, o Marvel acho que teve, né? O Marvel começou a ter já. O Marvel tem legenda em português. Legenda, é verdade. Mas dublagem eu acho que é mais complicado um pouco deles fazerem. Mas a dublagem, por ser a dublagem original das animações, no caso da DC e dos filmes, assim, não perde em nada. É muito boa mesmo. Em 2012 também, né? A gente ainda tá em 2012. Ainda. Uma carrada de jogo também, né? Teve muito. Uma caralhada de 2011 e 2012 foi os anos que teve mais jogos da LEGO, né? Em 2012 a gente teve o lançamento aí dos dois jogos LEGO City Undercover, um pro Wii U exclusivo e um pro 3DS também exclusivo. Uhum. O LEGO City Undercover foi um jogo que eu joguei bastante, tanto do Wii U quanto do 3DS. Eu joguei mais o do 3DS por questões... Transporte, poder jogar na rua, né, no trabalho. De tempo, vamos dizer assim. E o LEGO City Undercover foi o primeiro jogo da série baseado numa franquia que já existia, que era a LEGO City, que é uma franquia bem antiga da LEGO, inclusive. Que são as partes de cidade, bombeiro, polícia. Isso. O LEGO City, ele é mais focado em veículos, da cidade. Então você tem o carro de bombeiro, o carro do policial, você tem a delegacia, sabe? Você não tem bastante coisa. E o LEGO City Undercover, ele é um jogo de mundo aberto. Então ele é um pouquinho diferente dos outros jogos da LEGO, no geral. O Batman 2, ele já era um mundo aberto. É um pouco limitado, mas ele era um mundo aberto. Você tinha Gotham pra você andar entre as partidas. Mas igual o Undercover, que virou um GTA. O Undercover é basicamente um sandbox. Eles zoavam muito que era o GTA da Nintendo, né? Porque é o único que a Nintendo poderia licenciar, vamos dizer assim. É. E o jogo foi publicado pela própria Nintendo, então foi muita zoeira. Mas é um jogo muito sensacional. Ele tem tanta piada quanto os outros, apesar de ser uma série nova, e ele tem quê de policial, porque você controla um policial desvendando mistérios, crimes numa cidade, né? Isso é muito interessante. Aí, a primeira missão dele é pegar uma caixa de rosquinha, a caixa gigante de rosquinhas. Mas com o tempo a coisa começa a melhorar, vamos dizer assim. E a versão do 3DS, que é o The Case Begins, seria um spin-off do jogo principal, que é o do Wii U. Então você tem aí o começo da carreira do personagem principal, que é o Case, que é o nome do personagem. E aí tem uma brincadeira que Case é caso, o caso começa e tal, toda essa brincadeirinha. Já lá no mesmo ano, para um outro console, é a origem do personagem. Eu gostaria muito que tivesse uma continuação, porque para mim foi uma série muito legal, muito bem feita. Eu não duvido, porque não material para trabalhar tem. Por exemplo, o que você limita você ter um novo Lego Harry Potter? É que quase tudo ali, sei lá, 90% do material de Harry Potter já foi contado. Você tem alguns spin-offs, mas já foi contado. Agora, quando você tem uma franquia nova, que os caras têm a possibilidade de escrever qualquer roteiro, a chance de você ter um Lego City Undercover 2, ou um Lego City 2, alguma coisa, é muito maior, né? Assim esperamos. Claro. E que saia pro 3DS, porque é mais fácil de eu jogar. Mas enfim, quem vai falar de Marvel? Eu sou Marvete de TV, tá? O Bug é assim também. Bug, aí, o que você viu de Marvel? Eu vi os filmes, eu vi a série, quadrinho, leu algum? Não, basicamente o Lego Marvel, ele é baseado nos filmes, né? Vamos dizer assim. Ele tem muita referência, né? Ele tem bastante referência, porque uma que essa questão da Marvel tá unificando os pontos... A Marvel não, né? A Disney com a Marvel tá unificando os universos, né? Quadrinho, filme, jogo. Então acho que eles estão tentando trazer todo mundo no mesmo universo, né? Uhum. E esse Marvel Super Heroes, cara, eu também peguei o começo do jogo, cara, mas ele é muito legal, cara. Ele é muito divertido. Quando você tá jogando com o Hulk, que ele faz o Bunny God, que ele pega um Minion, assim, da fase, cara, e começa a esmagar ele no chão, assim, pau, pau, pau. Aí ele para, ele dá uma olhada e pam, pam, cara, é muito bom, cara. E essas características de cada personagem também tem uma jogabilidade. O Homem-Aranha, cara, é muito legal, cara. Ele tá com aquele estilo do Ultimate, né? Uhum. Aquele palhação, assim, estiloso pra caralho. É muito legal, cara. Não, isso do Lego Marvel, a graça dele é o seguinte. Como o Kiba falou, ele tem a base do universo dos filmes. Então, por exemplo, o Tony Stark é o Tony Stark quase igual ao do filme. Só que nesse jogo, você tem a possibilidade de ter os personagens que o filme não pode ter, que é o Homem-Aranha, o Quarteto Fantástico. Então é basicamente aquilo que a gente quer ver no cinema, jogável, entendeu? E não pode ver no cinema, né? E cara, é muito difícil. Malditos direitos autorais. Malditos direitos autorais, né, cara? E o filme também, ele não se apega a histórias fechadas. Tanto é que você tem logo de cara o vilão principal, é o vilão inicial, pelo menos, né? É o Dr. Destino. Então você tem aí o Dr. Destino se juntando com o Loki pra dominar o mundo. Uma parada mega, mega clichêzuda. Cara, não. Mas é divertido, no entendeu? No começo tem uma parte que é genial, que é assim, o Dr. Doom, né, que é em inglês, ele tá falando assim, não, que eu vou ficar aqui, eu vou criar minha arma. Aí ele, Dr. Doom, Doom Ray of Doom. Porra! Cara, quando ele fala isso é genial, velho. É muito... Dr. Ray's Doom of Doom. Bom, cara, é muito divertido. Tem uma parte que é logo no começo também, que você tá jogando com o Capitão América e com o Reed Richards, né, o Senhor Fantástico. Aí eles estão, eles na Torre Baxter, aí tem o Dr. Octopus, daí ele sobe pro teto, daí o Reed Richards fala, não, agora a gente vai ter que ativar o elevador. Aí, cara, você fica tipo 40 minutos jogando pra ativar o elevador. No fim, o Capitão América fala, sério, esse é o jeito mais rápido de subir até o teto. Caralho, 40 minutos, velho. mas é um jogo bastante divertido. Eu tive a oportunidade de testar ele na BGS antes de ser lançado, e foi no dia da feira foi o que eu mais gostei de jogar. Foi muito bom. Não, ele é muito divertido, e fora que ele, acho que é o que tem mais personagens até hoje, ele tem 100 personagens da Marvel, cara. 100 personagens dentro de um jogo, assim, é inacreditável. Você pode jogar com qualquer cara bucha que você goste, entendeu? Sei lá, você... Cara, eu sou muito fã do Luke Cage. É o meu herói favorito, você e o Nicolas Cage. É, aí você vai lá, você joga com o Luke Cage, entendeu? Ok, beleza, cara, acredita, vai lá. E outra, você tem cada personagem com uma habilidade diferente, que nem o Hulk, ele é mais forte, pode mover as coisas, o Homem de Ferro pode voar, o Thor tem aquela paradinha do martelo e tal. Então cada um tem uma habilidade diferente. Tanto nos outros jogos também do Star Wars, que eu vi bastante, se tem pontos que você só pode acessar com um determinado personagem. Isso. Então você acaba tendo um Game Plus depois, né? Que é, ah, tipo, naquele momento eu não desbloqueei todos os personagens, mas depois que eu fecho o jogo, eu posso voltar e jogar aquele mesmo trecho, por exemplo, com o Boba Fett. Exatamente. Mesmo se aplica com os outros jogos da série. Eu fui dar de babaca, eu acabei de descobrir que não tem o Luke Cage no jogo. Então se você quer jogar com o Luke Cage, você não vai jogar com o Luke Cage. Toma! Mas, se você gosta do Punho de Ferro, o Punho de Ferro tem, eu acabei de descobrir, entendeu? Cara, só que o Punho de Ferro é muito ridículo, pelo amor de Deus. Tem até o Soldado Invernal em DLC agora, eu descobri. Fizeram, sério? Portanto, tem. Seria em DLC vários personagens, o Thanos pelo tá em DLC. Pelo amor de Deus, The Winter Soldier, Soldado Invernal não. Eu gosto da tradução, cara, apesar de... Eu também gosto, cara. Eu gosto, eu acho. Não, para. Desculpa. Tem o Falcão saiu também por DLC, provavelmente por causa do filme, né? Mas saindo de 2013 aí, entrando em 2014, nosso ano corrente atual, nós temos o Lego Hobbit. Parou, Robert. Lego Robert. Você sai Robert. Atrás dos famosos, tentando tirar foto com eles, com seu personagem de Lego. O Lego Hobbit, ele, cara, seguindo tudo que ele já tinha feito na série do Lego, mas assim, eu acho que o Lego Hobbit até agora é o Lego mais caprichado em questão de cenário que tem, cara. Você joga o comecinho, que é em Erebor, cara, você joga dentro lá da sala das moedas, lá, que é o cofre deles, não lembro se tem um nome específico, cara, é lindo, porque até o fundo, você vê, tipo, a profundidade da tela, eles fazem tudo. Eles não vão, tipo, fechar a câmera pra você, não, você tá vendo todo aquele cenário gigante, o castelo, é genial, cara, é um jogo, ele tá, assim, muito bonito. Toda a questão do cenário, os cenários estão muito bonitos, as vozes, as dublagens são as mesmas do original. Tem algumas coisas novas, por exemplo, eu não lembro se no Senhor dos Anéis já tinha, eu acho que já tinha, mas agora, se o personagem, ele usa mais de uma arma, você pode trocar as armas durante o jogo. Então, por exemplo, o cara, ele tem uma machado, ele tem uma espada e dois, sei lá, duas faquinhas. Você pode trocar no meio do combate pra aquilo que você achar melhor. E óbvio, porque ele muda dependendo do cenário, você precisa de uma arma ou outra pra jogar. Tem agora um método de minigame que é você criar coisas como se você fosse o ferreiro. Então você coleta, além das moedinhas, você coleta itens, como madeira, ouro, pedras preciosas, e aí você monta itens por meio de um minigame durante a partida pra te ajudar, entendeu? Cara, ele é um jogo que ele tá trazendo ainda mais coisas. Minigames, a cena, por exemplo, do começo, que é a cena de eles estão na casa do Bilbo e eles destroem a casa do Bilbo, aquela cena que eles estão lavando os pratos é toda em minigame de ritmo, de você acertar o tempo das coisas, entendeu? Pô, que legal isso, cara. É muito legal, porque em vez de você só assistir, né, porque provavelmente você ia só assistir isso, mas você vai jogando, apertando os botões com eles, puta, muito legal, você destrói toda a casa do Bilbo, cara, você vai destruindo as paradas todas, prateleira, mesa, cadeira, não sei o que lá, mas assim, ele é um jogo que realmente vale a pena. Eu não tenho certeza se ele tá cumprindo até o fim ou se ele só fechou até o segundo filme, que é até onde a gente tem. É, se eu não me engano, ele fechou até o segundo e vai sair, provavelmente, né, vai sair um terceiro com o final da série quando sair o terceiro filme. Capitalismo, claro, né? Claro, dinheiro. Mas assim, vale muito a pena. Se você gosta, se você já jogou O Senhor dos Anéis, gosta, se você quer pegar um novo, pega o Lego Hobbit, que tá fantástico. Esse vale muito a pena, eu recomendo, apesar de só ter jogado o começo ainda, infelizmente. E apesar dos filmes serem meio meh. É, o primeiro é muito bom, o segundo é meio estranho, vamos ver. É meio estranho, vamos ver. Definição boa. Vamos ver se ele acerta, se ele caga, né? Bom, mas enfim, também em 2014 a Lego teve sua primeira assim forte, porque já teve coisas anteriores, primeira ação no cinema, que foi o The Lego Movie, né, que aqui no Brasil foi traduzido como Uma Aventura Lego, e que foi um filme todo feito em stop motion, com peças de verdade, o que deve ter dado um trabalho do cacete pra fazer, mas aí eles fizeram os jogos baseados no filme, e os jogos obviamente não são stop motion, né, são em modelagem, então deve ter sido até mais fácil, creio eu. Então, o The Lego Movie, ele tem a história de um personagem que ele é um personagem bem, como eu posso dizer, aleatório, o personagem principal. Um brinquedo bem random. Ele, como brinquedo, ele é um brinquedo random, né? Ele acha que, sei lá, ele descobre que ele é um personagem escolhido, e aí ele tem que viver uma parada muito louca pra conseguir salvar o mundo da Lego. É uma história bem infantil, bem divertida, mas o filme ele é legal porque ele tem a participação do Batman, o jogo também, né? Tem a participação do Batman como o personagem principal. Aí, cara. Não o principal, mas como um dos principais, né? Chupa, cadê o seu Homem de Ferro agora? Cadê o Capitão América? É, não tem porque a Warner a Disney não quis deixar, né? Fazer o quê? Quem pode, pode. Que pena, né? Mas, inclusive, tem um desenho exclusivo da Lego Marvel, né? Que já saiu um tempo atrás aí. Tem até no Netflix, se eu não me engano. Mais uma propaganda pro Netflix. O Homem-Aranha é um coitado pobretão mesmo. Como sempre, né? E o jogo ele é bem divertido também, ele é bem simplesinho, não tem nada de especial. E ele segue bem a história do filme, então também quem assistiu o filme vai saber o que esperar do jogo, apesar das piadinhas aí envolverem também a parte dos videogames. Uhum. E pra fechar... Na data de hoje, olha aí a coincidência, como o mundo dá voltas, né, cara? Um dia antes, vai, vamos ser sinceros. Foi ontem ou foi hoje? Foi ontem que foi anunciaram. Ontem, um dia antes é verdade. Da gravação desse podcast, que está atrasada a gravação. Eles, ainda bem. Eles anunciaram que está em produção e vai sair ainda esse ano Lego Batman 3, Beyond Gotham. Porra, cara, é agora. Como a participação mais especial do Lanterna, né? Que fique claro. Pô, isso. Mas o pior que eu tava lendo, parece que ele vai cagar a parada, velho. Vai ser culpa dele. Ele vai fuder tudo como sempre, cara. Que merda, cara. Que tipo, merda. A história vai se desenvolver numa cagada dele, é, né? Bom, a história, ela faz realmente o que o cinema devia fazer, que é o que ele... O primeiro jogo é focado só no Batman, o segundo ele expande um pouco pra Liga da Justiça dentro da cidade de Gotham e nas outras cidades pra ajudar, e agora ele vai pro espaço com a invasão do Brainiac, que aparentemente vai usar o anel do Lanterna Verde, vai conseguir controlar o anel do Lanterna Verde pra tentar diminuir as cidades do mundo, como ele gosta de fazer, e colocar na garrafa. É um hobby inusitado, né? Vamos combinar. Vamos pegar cidades, encolhê-las e guardá-las em garrafas em casa. Mas isso, né? Com navio, por que não uma cidade? Why not? Por que não? Eu tô esperando que saiam a linha, os bonequinhos pra eu comprar. Pô, eu também tô esperando. E eles prometeram mais de 150 personagens do universo DC, cara. Vamos combinar que eles podiam soltar um pack só com os bonecos, né? Não precisava nem de cenário. É, não precisa. Exatamente, eu só quero os bonecos, né, cara? Podiam fazer isso. É que daí deveria ficar talvez mais barato. E eles querem ganhar muito dinheiro você pagando centenas de milhares de reais. Por exemplo, do Lego Filme, o Lego Movie, saiu tanto os cenários quanto só os bonecos. Saiu aquela fechado, né? Aquele sortido. É isso que eu ia falar, né? Eles, não, você quer só o boneco? Beleza. Só que você vai ter que comprar 5 pra pegar um diferente. Exatamente. Mas é uma questão de conversar, porque eu já conheço uma menina numa loja aí que troca se eu levar repetido pra ela. Olha aí. Então, mas... dá pra você trocar com um amiguinho. Agora, só um insight que eu tive agora. Manda. Batman é o cara que quer fazer a franquia dele render, né, cara? Porque, porra... Não, o Batman não. Os donos da franquia. Os donos da franquia Batman. Isso que eu tô falando. Porque, porra, tá vendendo em Lego, tá vendendo em Batman jogo. Batman não precisa de dinheiro. Caraca! É, o tem Batman... Tudo, é... Não, mas hoje, o Batman, ele é, querendo ou não, o carro-chefe da DC e da Warner. Ele é o cara que vende. Porque eles conseguiram cagar o filme do Lanterna Verde. É, então, exatamente. Mas então, mas cara, querendo ou não, o Batman, ele é o cara que vende. Você tem os jogos da série Arkham, que já tá indo pro quarto jogo da série, que também é uma franquia muito boa, eu particularmente adoro. Você tem os filmes que já terminaram uma trilogia, agora só tão falando do Superman vs Batman, só se fala de Batman, todo mundo tá cagando pro Superman. Pois é, né? Você tem o Lego Batman. Super-Homem, ele é um bom moço, muito bom moço. Ninguém gosta mais disso. Ele é muito bobinho, né? E o do Lego Batman, então, ele é tipo esse cara mesmo. Ele é o cara mega bonzinho, gente boa. O Batman é mais realista, ele é mais próximo da realidade. É aquele cara que, tipo, ele quer fazer o bem, mas ao mesmo tempo ele é filha da puta. Ele falha, né? Ele tem problemas, ele tem limitações. Uma coisa que eu achei legal do Lego Movie, tem uma participação do Superman que é sensacional. Toda cena que ele aparece, ele tenta bancar o líder. Então ele fala, vamos derrotar o inimigo. Só que aí ele olha, mas a gente vai fazer como? Tipo, ele nunca sabe como ele vai fazer, ele só sabe o que ele tem que fazer, entendeu? O plano é do Batman, né, cara? Quem faz? E o Lanterna Verde, ele tá lá, deixa eu participar também, deixa eu ajudar. Filha da puta, né? Só a dedo, o Superman é um herói com Game Shark. É. Roubado, né, velho? Muito roubado, porra, cara. O Super-Homem é o Dr. Manhattan. Ninguém gosta do Dr. Manhattan. É verdade. Eu gosto, apesar, mas todo mundo gosta do Rorschach. Óbvio que todo mundo gosta do Rorschach. Eu gosto do Ozymandias. O Ozymandias é um puta personagem também, mas eu gosto mais do Rorschach. Bom, como esse papo tá ficando muito hardcore... Ó. Oh. Vamos aí pra primeira fase final desse podcast, porque ele vai ter duas fases finais. Pera aí, a segunda fase final é só pro... É pay to win, só quem pagou pra ouvir o podcast. Só que... Exatamente, Só quem doar acima de $1 vai ter acesso ao final do nosso podcast. Qualquer outras doações são válidas, tá? Você pode ver as metas estendidas na postagem, caso você doe... Isso dá probleminha. Está no Catarse, exatamente. Se você atingir a meta, vai ter o final 2. Isso. Isso dá probleminha, gente. Isso dá probleminha. Hey! Então eu quero saber de cada um seu jogo da Lego preferido e por quê. Todos. Começando pelo Snake. Bom, o meu favorito de longe é do Star Wars, a trilogia original. Eu sou um retardado pelo Star Wars. O povo fala, ai, mas a trilogia nova é baby... Cara, não interessa. Eu peguei na época que pra mim era PA, então eu tava conhecendo ainda Star Wars. Sem falar dos efeitos especiais também, que é lindo. Nossa. CG pra tudo que é lado, cara, mas pra mim, como que era criança, cara, não, pra é mim... Maravilhoso. Foi maravilhoso, cara. A luta final é inacreditável. Eu amava, cara, aquela luta final de uma maneira assim, doentia. Sim, eu assistia, cara, só a luta final. E é muito bom, cara, aquilo lá. E tipo, uma coisa que eu tenho dó, sei lá, vontade, tem que ter mais Darth Maul, cara. Porque aquele cara é muito badass, cara. O mundo precisa de Darth Maul, né, cara? Eu também acho que ele foi pouco aproveitado. Ele é o único maluco que tinha um sabre de luz duplo em forma de bastão, cara. Aquilo era muito foda. Que conceito maneiríssimo que foi jogado fora, cara. Não, e o pior é que depois eu fui ver, assim, um tempo depois, né? Cara, vamos procurar na internet. Cara, conceitos assim de sabre de luz em forma de tonfa, de cacetete, de arco. E o cara, façam, por favor. Só façam, né, cara? Por favor. Façam. Não, mas ó, o Manual do Jedi, ele prevê algumas variações de sabre de luz já. É que é mais explorado na Old Republic. Isso. É, os universos estendidos, né? Mas, enfim, é... Tem esse fator Star Wars que eu adoro, sou retardado por eles. E comédia também, a muito questão bom. Tem as cenas assim, quando você tá jogando com o C-3PO, quando atiram nele, ele vai perdendo partes do corpo. Ah, isso é muito bom, cara. Aí tem horas que ele fica só com a perna, aí ele fica pulando assim com a perna. Eu lembro que sempre que eu jogava, eu deixava ele só com uma perna. Aí eu podia voltar a jogar. Ele morria, voltava inteiro, deixa só com uma perna. E aí eu continuo a jogar. É só pela zoeira, né? Só pela zoeira, só. E aí, quando ele tá sem braço, ele ativa, tipo, os computadores com a cabeça, assim, ele bate a cabeça. Tá muito bom, cara. Ai, cara, mas é isso aí, cara. Valeu, Snake. Eu tô com dificuldade pra decorar o nome Snake, porque não aparece escrito. Se quiser falar Ed, cara, tá tranquilo. Não, mas agora eu já falei Snake o cast inteiro, né? Tipo, vamos terminar Snake. Manda, Snake do Metal Gear. Lembra do Metal Gear? Não, não pode lembrar do Metal Gear, não, senão dá processo. Não é da Blizzard, bom, pode falar. Bom, valeu, Snake. Agora eu quero a opinião do Cabeça. Qual é o seu preferido e por quê? Olha, é muito difícil escolher um, né, cara? Eu não consigo, assim, escolher facilmente um sem magoar o outro. Eu tô no mesmo dilema que você. Eu vou colocar aqui o primeiro Star Wars, pela novidade e pela experiência multiplayer que eu tive jogando com meu irmão. Assim, eu acho que é uma das melhores experiências multiplayer que eu já tive. Ele é um jogo divertidíssimo. Um matar o outro, jogar o outro, o cara sai da tela, porque agora você divide a tela. Antes, era uma tela só. Você começa a andar, o outro cara fica pra trás, ele explode, parece do seu você lado. Você sai correndo, né? Eu tava pegando a moeda ali, cara. Porra, volta, não sei o que, vai junto. E você perde assim, as moedas, né, cara? Você, exato. Tipo, Sonic, você perde. Consegue recuperar tudo. É, às vezes ela cai no chão, você consegue recuperar. O problema é quando você morre no buraco e elas caem, uhum. E você nunca mais vê elas, entendeu? É foda. Você vê aquele bloquinho azul caindo assim. E você fala, não, azul não, né, cara? Exatamente, cara. Mas assim, a experiência que eu tive jogando o Lego Star Wars 1 com meu irmão, a gente jogar tudo, voltar, fazer as fases de novo, esperar pra jogar o terceiro episódio porque o filme não tinha saído, é uma experiência muito única, assim, que eu acho que os outros não conseguiram, obviamente, por ser novidade, mas eu coloco aí também como menção honrosa o Lego Batman 2, que deu a possibilidade de jogar com todos os outros super-heróis que eu queria, sabe? Tipo, foda-se, porque eu posso. Bom, agora a sua vez, Excel. São dois muito bons. Lego Harry Potter, porque Harry Potter mora no meu coração. Claro. No meu também, no meu também. E, cara, é fantástico. Foi muito bom reviver toda a série de livros e filmes no jogo. Foi muito bom mesmo. E um que eu ainda não joguei, eu só joguei o demo no 3DS, mas tô muito empolgado querendo jogar, que é o Marvel Super Heroes. Realmente. Apesar de eu gostar mais da DC. Mas calma, segura que tá vindo o Lego Batman 3, que vai dar um pau no Super Heroes. Agora, olha só, um adendo. Eu queria um jogo da Lego voltado único e exclusivamente pro Deadpool. Inteiro, né? Só a possibilidade só de fazer piadinhas. Nossa. E Lego. Lego Deadpool. Lego Deadpool, boa. Vamos levantar essa bandeira. Assim como eu queria um filme da Marvel só do Deadpool. Maneiro. PG-16, né? No mínimo. Não, pode botar 18 pro filme ser massa. Não, tô falando do jogo. O jogo tem que ser 16. O jogo 16, é verdade. O Lego que eu gostaria, só aproveitando esse gancho que ele deixou, mas é que é muito difícil, talvez, por conteúdo, mas eu queria, por exemplo, um Lego Zelda. Eu acho que ia ser fantástico você ter o universo de Zelda tudo em Lego, cara. Porque a mecânica tá ali, entendeu? O Metroid seria legal, hein? Foda. Ah, então eu quero um Lego Metal Gear. Pra quê? Pra você jogar assim, uma, né, caixa de Lego? Ah, porra. Cara, Lego Metal Gear seria genial, caixa de Lego, cara. Não, imagine você poder comprar, você, pessoa física, ir na loja e comprar um stand. Cara, eu tô pirando agora. Vai. Comprar uma caixa de uma caixa Lego. Uma caixa de Lego com caixa de Lego. Não, brincadeira. Com Metal Gear, cara. Você comprar um Metal Gear Rex e montar o Rex em Lego. Maneiro. Caralho. Lego. Maneiro. Deve ter maluco que já fez isso com peças normais, mas você tem a possibilidade de comprar isso pronto, velho? Mas a ideia de você comprar uma caixa de Lego, que o brinquedo é uma caixa feita de Lego. Você compra o brinquedo, aí você abre, é só a caixa. Aí você me pergunta, mas filho, cadê o brinquedo? Não, mãe, o brinquedo é isso. É a caixa. Ia ser louco. Se eu pudesse ter um jogo em versão Lego, eu escolheria Final Fantasy Lego ou Kingdom Hearts Lego. Kingdom Hearts Lego ia ser foda, é. Seria muito foda. E a Disney? Tá aí Disney, ó. A Disney já fez os... A Disney, liberou os Marvel, não sei o quê. É só a Warner da bobeira, mas... que daí ela já... Já compra também, né? Porque a Disney compra tudo. Disney tá muito marota. É, Disney me compra. Se quiser me Disney comprar me aí compra. Por 8 milhões, 9 milhões, tá tranquilo. Disney me compra, investe em mim. Em mim, outra tag aí, ó. Boa, boa. O meu preferido é o Lego City Undercover, porque ele é um jogo muito divertido, ele é diferente do que eu tava acostumado com jogos Lego, eu me surpreendi. Uhum. Ele tem umas cenas de luta muito legais, assim, ele colocou uma ação muito diferenciada do normal. Você tem um policial que tá combatendo crime, né, você tem um mundo aberto, você pode andar pra onde você quiser. É bem GTA, você pode simplesmente ir lá e ficar andando igual um doido pra conhecer todo o mapa, sabe? Isso eu achei muito legal. E, assim, e uma menção honrosa... O Lego Batman 2, DC Super Heroes, porque eu joguei bastante com meu irmão, foi um dos momentos de paz que eu tive com ele. Olha aí. E a gente ficou, tipo, 3 dias tentando sair do Jardim da Era Venenosa, que é muito chato aquela parte. Ah, eu tô ligado, que é a parte de carro, que você tem que eles estão com carro e você tem que parar. Que eles estão com carro, ligado. Aquela parte é muito chata, mas foi um jogo que eu gostei bastante também de jogar. Só uma menção honrosa aqui, no Lego Marvel Super Heroes você pode jogar com Stan Lee. Você salva o Stan Lee em toda a fase. Não, sim, mas ele depois vira um personagem jogável. Tem hora que ele fala, é muito engraçado, acho que é a primeira vez que você salva ele, vira assim e fala, cara, eu acho que eu mereço ter um jogo só pra mim, eu só fico aparecendo aqui, não sei o quê. Não, eu acho que melhor que você jogar com o Stan Lee seria o Reg como personagem jogável no Smash Bros. Porra, Red, my body's red. Eu ainda sonho com tira isso. Tira a mulher do Fit e coloca o Red, né, cara? É, cara. Velho, que genial isso. Ia ser muito bom, velho. Acredita, Kiba, quem sabe no próximo. Ah, daí assim o Poto Ono no Street Fighter e fechou. Boa, boa. Aí sim! Aí eu vi vantagem. Bom, agora pra fechar, eu quero que cada um fale um pouquinho sobre a franquia Lego e sua relação com ela no geral. Olha que bonito. Olha só. Então, pros nossos convidados entenderem como que funciona, começa aí, cabeça. Vamos lá. É, 25 minutos de conclusão final, que é o que eu gosto de fazer. Você, por favor, seja breve, porque eu tenho que editar e sabe como é que eu tenho pouco tempo pra editar, né? Tá. Bom, cara, eu gosto muito da franquia Lego, porque além dela trazer esse universo licenciado, que é um universo muito rico e que a gente gosta tanto, então a possibilidade de você jogar os filmes do Senhor dos Anéis, jogar os filmes do Harry Potter, jogar os filmes de Star Wars, jogar o universo da DC todo completo em Lego, além disso, você tem uma estrutura de jogo que, infelizmente, eu acho que tá sendo um pouco abandonada. Hoje a gente só tá falando de, oh, não sei o que, tem que ser gráfico, jogos rápidos, com fase, não sei o que. Às vezes você tem hoje jogos que o jogo dura 8 horas, você tá pagando $60 um jogo que você termina em 6, 8 horas, entendeu? Em contrapartida, você tem o Lego, que é um jogo com uma mecânica extremamente simples, uma mecânica, assim, básica, funcional, totalmente amigável pra qualquer pessoa, um jogo simples, com base nos bonecos, coisas que não precisa de uma grande, capacidade gráfica, um grande detalhamento dos personagens, mas que tem uma genialidade, tem um toque de humor, tem um carinho, tem um cuidado na hora de ser feito, que assim, é de encher os olhos. Hoje você não tem mais jogos assim, é um jogo que ele foi feito pra durar 50 horas, que é pra você sentar numa tarde de sábado e jogar até o fim da noite, entendeu? Com a pessoa do seu lado, jogar sozinho. É assim, são jogos complexos no sentido assim, de você ter que fazer várias coisas, jogar ele por muito tempo. Ele não precisa ser um jogo com puta roteiro, com gráficos animais, a experiência nova que todo mundo fala de Watch Dogs, agora só se fala do Watch Dogs pra ficar vendo cachorro. Quando Dogs. Só se fala dog. Disso, todo mundo só fala disso, a 200 saiu mais cedo do trabalho pra jogar Watch Dogs. Cara, isso é verdade, porque eu cheguei em casa na hora do almoço, ele tava jogando. Não é? É verdade, eu tô falando. Mas a experiência do Lego é uma experiência simples e genial, ela é uma coisa de infância, você sente uma criança jogando videogame de novo, porque ele é totalmente baseado na diversão. Hoje os jogos, ele tem muito da questão do fan situation. Você vai jogar um Dark Souls, um jogo mega tenso que você tem que ficar pensando, não sei o que, qualquer coisa, você morre e se fudeu, não sei o que. Tem jogos complexos. Você pega o Metal Gear, é um jogo denso, é um jogo que você fica tenso jogando. Agora, em contrapartida, você pega um Lego, é um jogo totalmente divertido, um jogo totalmente aberto, você tá jogando assim, dando risada, conversando, você pausa, troca de controle, troca de personagem errado, você quer jogar só com Jar Jar Binks, você joga só com Jar Jar Binks, só com C3PO, você joga só com C3PO. Então, essa questão de você trazer de volta essa diversão simples, essa coisa de você jogar simplesmente pelo alegre, pela felicidade, eu acho que é uma coisa muito importante e que a gente tem que tentar manter. E as vendas mostram que isso ainda funciona no mercado de jogos. Então é por isso que eu gosto tanto e recomendo a série Lego pra qualquer um aí que tem interesse. Só um adendo à sua fala, cabeça. Claro, claro. Se você gosta de jogar com C3PO, com Jar Jar Binks, procura um psicólogo, amigo. Você tem problema. Cuidado, né, cara? É uma boa. Também é outra dica. Agora você, Excel. Cara, como é que eu vou fazer um adendo a essa fala tão majestosa que o cabeça acabou de dar? Você é advogado, se vira. Quanto à magnificência da série Lego e a importância dela em relação ao universo atual de games, enquanto você vê uma preocupação tão intensa quanto à densidade de jogos, a trama, como ela é desenvolvida, como os gráficos estão sendo explorados, se está sendo explorado o máximo ou não do potencial gráfico do console, e você vê essa levada da Lego fazendo sempre um sucesso, assim, devastador e focando única e exclusivamente na diversão dos jogadores, tentando resgatar aquilo que, enquanto crianças, nós prezávamos tanto e que hoje parece que, por alguns, foi deixado de lado. Que a preocupação maior não é mais a diversão, é o quanto você se envolve e cria um afeto quanto ao jogo, mas sim enquanto aquele jogo te força a pensar ou aquele jogo é tão difícil que você fica travado na mesma fase 50 anos, e você comenta dessa dificuldade passada a fase como se fosse a melhor coisa que aconteceu na sua vida nessa última semana, sabe? Então, o Lego sempre teve isso, e ele tenta remeter sempre toda a experiência de jogabilidade que você pode ter, a experiência que é você pegar o brinquedo Lego, e montar e criar histórias, divertir com outros amigos, brincando naquele momento com o Lego. Então, sabe, Lego é uma coisa que traz, mesmo aqueles que tiveram pouco contato, traz a sua criança de volta e faz você se divertir pra caramba, e depois que você desliga finalmente o console, parar e pensar, poxa, fazia um tempo que eu não me divertia assim com o jogo. Exatamente. É isso aí, muito obrigado. Agora, Snake. Se fudeu. É, pois é, cara. Se vira aí. Quem se fudeu fui eu, que você é o último. Mais burro, né? Não sabe falar em público, mas enfim. Mas essa questão assim da diversão que a Lego propõe, né? O que é conceito de Lego, né? Você cria o seu mundo, você pega os seus personagens e você conta a história do jeito que você quer. Apesar dele ter uma certa linearidade até um ponto, mas que nem o Cabeça falou, se você quer jogar com o Jar Jar Binks, você vai lá e vai jogar com o Jar Jar Binks. E depois procurar um psicólogo. Né? Claro. Bem provável você dorme em posição fetal. Mas enfim, você tem essa liberdade de você jogar, além de você ter esse modo, beleza, uma criança, 7 anos, vai pegar e vai jogar e vai se divertir da mesma maneira de que um cara hardcore de 30 anos vai pegar e vai jogar e vai se divertir. Porque o cara vai focar um pouco mais ali em colecionáveis, em querer fechar tudo. Beleza, só que o jogo ele não te obriga a isso. Você não vai perder, você não vai ganhar, você não vai, se você quiser platinar o jogo. Você vai ter a mesma recompensa da sua diversão no começo, no meio e no fim, cara. Nas cutscenes, durante o gameplay. Então, tudo isso daí, cara, atrai mais o público, né? Atrai mais os olhos, a vontade de você querer estar jogando algo daquele gênero. E expandindo o universo com outras franquias, com franquias grandes, né? Porque não é você pegar, tipo, um herói B de qualquer outra coisa e, vamos fazer um jogo disso daí. Pode funcionar? Pode! Porque os caras sabem trabalhar e sabem cuidar em cima daquela franquia, né? Então, bom, vamos dar o devido respeito e vamos fazer funcionar isso daqui. Mas, sei lá, o que mais tem grande? Já foi Star Wars, já foi Senhor dos Anéis, tá sendo Hobbit... Não sei, cara. Se eles fizerem Lego Robocop, eles vão fazer alguma coisa de respeito que o pessoal vai gostar e vai se divertir, entendeu? Não é só adaptar por adaptar, exatamente, né, cara? É adaptar de uma forma bem feita e que respeite o fã. Exatamente. Com qualidade e, tipo, acessível pra todo mundo, cara. Eu acho que esse é o principal foco que eles sempre tiveram em qualquer jogo deles, né? Valeu, Snake, pelas suas palavras. Agora vou tentar não ser tão legal quanto eles, mas enfim. Tentar fazer alguma coisa, né, cara? Vou tentar complementar de algum jeito. Eu sempre vi nos jogos da Lego um certo preconceito de quem é um pouquinho mais hardcore dos videogames. Porque são jogos mais coloridos, são jogos mais infantis, são jogos mais que a criançada gosta, são jogos focados na criançada, mas eu acho que eles têm um diferencial muito interessante, que até o que o Cabeça falou, que é o fato deles se basearem em coisas que a gente não vê mais nos jogos hoje em dia, né? Que são os você ir lá colecionar, prestar atenção em cada detalhe, voltar na tela depois, sabe? É o replay, que é o fator replay, que é muito importante. Que hoje em dia ele quase foi esquecido em muitos jogos, o fator replay. Então, é isso que me faz gostar bastante dos jogos da Lego. É o fato de você... Tanto é porque é por isso também que eu escolhi como meu preferido, o Undercover. Porque ele tem essa do fator replay, de você ir lá, olhar cada detalhe, voltar lá no canto e procura e acha, entendeu? Isso é muito interessante. Então, é isso. Eu gosto muito dos jogos da Lego porque eles têm... É o fator diversão. Eles se divertem muito. Você perde muito tempo jogando. São jogos que demoram muitas horas pra passar mesmo. São muito legais. Então, é isso. Eu gosto pra caramba de jogos da Lego. Eu gosto muito dos blocos Lego, eu sou apaixonado por Lego desde que eu era pivetinho, então os jogos Lego só serviram pra complementar essa paixão, apesar de ser um pouquinho diferente, mas tem aí o seu brilho muito forte no mercado e que me chama muita atenção. Você tem o aeroporto aqui? Ainda não, mas terei. Agora, ó, o que tá faltando também, pensei agora, Lego Mega Man. Lego Mega Man, pra você poder montar... Só a Capcom que não faz Mega Man. Caraca, ia ser demais, velho! Trocar os equipamentos do Mega Man, né? Seria foda. É, então. Aí, em vez dele trocar a cor, ele tira, tipo, um braço e coloca outro, tá ligado? Porra, isso é demais. Pô, foda, foda. Ó, fica aí a dica pra Traveling Tales. Fica a dica. Fica a dica, não cobro nada. De graça. Bom, galera, é isso. A gente vai finalizando por aqui esse podcast, que ficou muito divertido, muito assunto interessante sobre Lego. Se você tem alguma sugestão de alguma série que você gostaria de ver em Lego, mande pra gente por e-mail. Nosso e-mail será falado no caixa de entrada daqui a pouco, então eu não vou falar de novo. Exato. Antes, né? É isso aí, muito obrigado. Continuem escutando o Projeto X Podcast. Mandem e-mails, mandem comentários, falem com a gente, nos adicione no Skype. E é isso aí, muito obrigado, galera. Eu queria agradecer a presença dos nossos dois convidados aqui, Excel e o Snake, que ajudaram bastante, fizeram esse podcast brilhar mais ainda, né? Muito obrigado pra vocês. E façam seu jabás aí, por favor. Galera, por favor, se vocês gostaram da nossa participação, não comentem, a gente não quer mais ser chamado, a gente não gosta que chamem a gente pra participar de nada. Tudo antissocial. Mentira, o Excel que é o velho chato da parada. A gente é extremamente antissocial, até por isso que a gente grava podcast. Vocês vão encontrar mais baboseiras e asneiras faladas pelas nossas pessoas no Game Track Podcast, lá no Level Mais. No canal do YouTube vocês vão encontrar muito mais informação ainda, mais mídias produzidas pela gente. Só um adendo, no Level Mais tá por enquanto, né, que a gente vai mudar de casa. Daqui a pouco vamos estar hospedados no SoundCloud. Vamos implodir o prédio do Level Mais e vamos ficar só a parte de áudio, né? Exato. Vai ficar hospedado no SoundCloud. Mas todo o conteúdo de vídeo que a gente tá gerando, né? A co-op, jogatina, todas essas paradas, vai estar lá no YouTube também, vai estar linkadinho bonitinho pra vocês. Então, se você por algum motivo ouviu isso aqui no futuro, clicou no site e não tá lá, você clica no link de baixo, que provavelmente vai ser o do SoundCloud, e aí vai estar lá o conteúdo deles, entendeu? Exatamente. Bem por aí. Escutem o Game Track mesmo, que eu fui lá participar, fui fazer a competição. Se você estiver escutando no futuro, eu já posso ter perdido ou ganhado. No momento, eu não sei. Até esse momento, ainda estava aberto. Exato. Eu não sei quando esse podcast vai sair, mas pode ser que eu já tenha passado, esteja na segunda fase. E vou vocês... Já saiu. Depende de quando sair esse podcast. Já... Não, o do meu não saiu ainda, não. Já saiu. Saiu? Acho que saiu segunda-feira. O meu resultado saiu segunda-feira? É até 7. Não, o teu cast já saiu. Não, o cast, mas o resultado da votação, não. Tá vendo, não. O resultado não. Só saiu... Resultado... Só o da Debs e do Sushi que saiu. Mas, isso. Quem sabe, se você chegar lá, você pode ver se eu ganhei, se eu perdi, se eu fui campeão. E ajudem-no, porque se ele passar e alguma carga d'água ele vai enfrentar a Debs, ele vai precisar, porque a Debs vai acabar. A Debs, eu tô enfrentando uma mulher na internet, velho. É muito difícil ganhar disso, que entendeu? Que tenso, é muito difícil. Ela tem, como ela falou, ela tem a chave de pepeca, e aí? Quem vence? Bom, vamos subir a idade mínima para ouvir esse podcast. Muito obrigado a todos por escutarem e até a próxima, pessoal. Um abraço. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, galera. Falou. Remember to forget you. Aê, caixa de entrada. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Estamos em clima de futebol, hein, Panda? Oh yeah. Copa do Mundo chegando, falta menos de uma semana. Isso, e vamos falar do nosso feedback do podcast de animes de futebol. Alright. Que maneiro. Se fosse só futebol, eu tinha participado, mas como era animes de futebol... Ah, sim. Bom, mas antes da gente começar direitinho o nosso Caixa de Entrada, vamos dar alguns recados. Pra começar, pra quem quer conhecer o nosso site, né, ô Panda, qual é o nosso endereço? É o www.projetoxpodcast.com.br. Sim, quem quiser mandar e-mail para a gente, mande para contato@projetoxpodcast.com.br. Quem quiser seguir a gente lá no Facebook é facebook.com/projetoxpodcast. Isso, e quem quiser conhecer a gente via Twitter é o @projetoxpodcast. É isso aí. Bom, recadinhos da semana, galerinha. Essa semana a gente lançou o Projeto X Playlist número 17 com o tema Músicas de Dorama, parte 1. Aê! Adoro Dorama, cara. Ouçam lá, vocês vão ouvir as recomendações minhas e do Sage lá, de músicas de abertura e encerramento de Dorama, enfim. Ah, músicas temas de Dorama. Tudo que envolva Dorama, exato. Claro, tá muito legal. Escutem aí, galerinha. Vamos lá, escutem lá, conhecer música nova, tá legal. Sim. Bom, outro recadinho, tem uma matéria ali do Tenshi, né, do Cinema dos Brothers, ele escreveu sobre o Sex Drive, esse filme aí, que eu ainda não vi. Eu também não vi, mas é bom que a gente consegue conhecer bem. Essa matéria, inclusive, do Tenchi é muito boa. É, eu já vi todas as recomendações que ele já passou, cara. Exato, é uma coluna muito boa. Essa daqui eu também vou ver. Bom, e último recadinho, lançado o Tô Com Fome Cast 85, Violência da DC, com a participação do Cabeça. Cabeça é quase um staff fixa lá do Tô Com Fome Cast, só enchendo o saco dos caras lá toda semana, quase. Tá sempre lá incomodando o piloto lá. Bom, tudo bem. Esse free talker, maldito. Mais stalker do que free, né? É. Enfim, né? Vamos então para os nossos e-mails. Oh, yeah. Ah, isso, antes de tudo, Sage. Fale. É, eu tenho uma coisa pra falar aqui. Diga. Ala Madrid! Tá bom, eu não vou falar nada. Real Madrid 10 vezes campeão da UCL, cara. Chupa, Sage. Eu não vou falar nada. Deixa pra lá. Bom, acho que agora a gente pode começar. Tá bom, então. Bom, vamos começar nossos e-mails. Antes eu vou deixar um aviso aqui, ó. Todo mundo que chutou o podcast desse aqui de Lego acertou. Incrível, viu? Ô, louco, incrível. Nossa. Vai mudar a pontuação na ordem de quem acertou primeiro. Não, mas assim, como tem muita gente assim, né, que mandou e-mail também, né, a gente vai listar o nome de quem acertou lá no finalzinho, tá bom? Exatamente. Por enquanto a gente vai escolher só os e-mails. Rapidinho, beleza? Vamos começar aqui, então, com o e-mail do nosso amigo Alexandre Yamamoto, irmão do Hideki. Sim. Mais famoso como irmão do Hideki. Sempre assim. Olá, estou aqui novamente. Ótimo cast, os 5 animes citados são muito bons. Fiquei triste depois que o episódio 37 de Alien no Kishi acabou. Ah. Estava curtindo muito o anime. Olha aí, eu não vi Alien no Kishi. Ele acabou no 37. É o tal do 253, gente. Esse é o 253, e o anime espírita, caraca, cara. Baixa o espírito no cara. Nossa. É esse mesmo. Ok. Giant Killy, bom, o que dizer deste anime? Que vi tão rápido e já considero pacas. Pô, Giant Killy é maneiro. Não, ele é muito bom. Eu recomendo. É um anime de futebol que eu mais curto. Tudo bem que eu não vi muitos, mas eu vi o quê? Inazuma Eleven, Giant Killy e Super Campeões e Capitão Tsubasa. Ah, tá ótimo, opa. Mas Giant Killy é o que eu mais curto. Bom, o próximo e-mail do Daniel Crisóstomo Fernandes. Fala, galera do PJX. Deve ser o Projeto X, né? Não fica muito sonoro, mas fica legal também. Cada um tem um jeito de chamar a gente, tranquilo, né? A gente prefere de PXP aqui. A maioria votou assim. Também, né? Aqui é o Daniel de São Vicente, que acha interessante. Com exceção dos mutantes superpoderosos jogadores de futebol de Super Campeões, eu não conhecia nenhum dos outros mangás e animes citados. É, a grande maioria só conhece Super Campeões. Nunca fui grande fã de futebol, e muito menos de animes esportivos. Mas assisti o Capitão Tsubasa na extinta Manchete. E anos depois assisti Road to 2002 na Cartoon. Na época achei bizarro e fiquei um pouco perdido por mudarem o nome dos personagens de uma hora pra outra. O Kojiro passa de Ruega pra Ryuga, o que eu acho que tá errado também, cara. Ruega não é nome de japonês, caramba, pra começo de conversa. Não. Então, olha só, o Benji vira o Wakabayashi e nosso principal representante brasileiro, o Roberto Maravilha, vira Roberto Rongo. Roberto Rongo. É, Roberto Rongo é o nome original dele, né, no mangá, na história. Roberto Maravilha é coisa de dublagem, né, fizeram no Brasil. Bom, levei um tempo até me acostumar a saber quem é quem. Acho que as emissoras e editoras estão perdendo uma grande oportunidade de lançarem mangás ou algum anime baseado em futebol. Afinal, é ano de Copa e moramos no país do futebol. Não que me orgulho disso, né? Cara, eu acho assim, é uma pena que não lançam muitos mangás, né, esportivos aqui, né, no Brasil, mas tem aquela história, né, de que o otaku também, ele tem um certo preconceito com animes de esporte, né? Exato, mangás, exato. Animes. Então não vende tanto quanto você imagina. E eu acho que não faria tanto sucesso com quem não conhece a mídia, não é fã da mídia mangá. Né? Já não faz tanto sucesso pra quem tá dentro da mídia, né? Imagina pra quem tá fora. Exato, eu acho que ia ser mais ou menos um tiro no pé, mas enfim. Pode ser que a gente esteja errado e dê certo também, né? Mas... Não, é um risco, mas... É um risco muito grande, eu acho. A garantia de sucesso não é tão grande quanto você imagina, né? Exato. Mas eu gostaria que saísse. Eu também. Enfim, né? Pois... Valeu, Odeni. Enfim, valeu, Odeni. Vamos aqui pro próximo e-mail, que é do Rafael Padilha. E aí, beleza? Primeiramente, vou ter que corrigir um errinho de vocês, porque a série Inazuma Eleven não é baseada em um mangá, mas em um game da Level 5. Por isso, a série tem aqueles exageros de golpes ETs, deuses e evolução de power-up. O Padilha tem razão, na verdade eu errei um pouquinho na pauta, porque veio primeiro o game, depois aí veio o mangá, e depois aí veio o anime, ah, né? Tem esse detalhe que eu esqueci, né? Enfim, é, né? Continuando o e-mail dele. Tá explicado então de onde vem tudo. É, então. Bom, dito isso, vamos aos meus favoritos da época, apesar de eu não gostar muito do esporte em questão. Super Campeões eu achava legal na época que passava, era viajado, mas divertido. Não era nele que tinha uma partida de três tempos? Cara, partida de três tempos? Na verdade, é. Só se for a prorrogação. É a prorrogação, tempo, né? Na verdade, né? Ah, bom. Sei lá, coisa de anime, né? Exato. Coisa de anime. Exato. Considerar a prorrogação como terceiro tempo, mas enfim. Lembro que tinha um anime que o jogo terminava em empate, e a torcida ficava brava com o juiz, e ele manda os jogadores voltarem pro campo pro terceiro tempo. Achei isso engraçado. Caraca, velho. É, acho que tinha algo assim, cara. Não tem prorrogação na regra, mas vamos botar agora. Enfim, né? Hey, Mugi, mas o Sakuragi Hanabichi também começou a jogar basquete por causa de uma menina e acabou se apaixonando pelo esporte. Hungry Heart, eu gostava de ver a evolução pessoal do protagonista, saindo da sombra do irmão pra trilhar o próprio caminho profissional. Esse é o que vocês falaram do cara que o irmão morreu lá e ele... Não, esse daí que você tá falando agora é no Kishi. O Hungry Heart Wild Striker é do irmão que joga no Milan. Ah, é o que é patrocinado pela Puma, né? Esse mesmo. Cara, tá tudo errado isso. E eu já falei, o time lá do Milan é patrocinado pela Adidas, né? Então, ou seja, patrocínio gratuito, né? Tá tudo errado isso. A Adidas não desembolsou nada. Porra, coloca o Borussia Dortmund, né, cara? Sei lá. Cara, eu tava gostando de Arya no Kish até a entrada do espiritismo. A reação que tive foi, o quê? Pra que isso? Também, cara. Aí eu parei de ver, sei lá. Eu não estava esperando um realismo absurdo, mas aquilo aqui é Deus Ex Machina. Um pouco forçado. Só um pouquinho forçado. Um pouquinho forçado. Cara, Chico Xavier a mil lá, né? Arya no Kish é legal, cara, mas tem esse negócio aí que incomoda um pouquinho. Tem o 253 que me incomoda um bocado. Por aí vai. Eu acho que o 253 incomoda mais que espiritismo, né? Depende, né? Pra quem não manja nada de futebol, pô, 253, whatever, né? Whatever. Mas a parte do espírito do irmão baixando do cara lá já incomoda um pouquinho, cara, pra um anime sério de futebol. Mas mesmo assim, eu recomendo a Arya no Kish. Bom, é isso aí. Valeu, Rafael Padilha, pelo feedback. Bom, o próximo e-mail é do Roberto Zurita, que aqui ele já começa assim, ó. ITU, ITU, ITU. Olha, já começa com um grito de guerra lá do time lá do Giant Killing. Maneiro. É isso aí. É, e ele fala assim, e aí, Peixe Esquecer, já que é o Roberto, pra começar, que edição magistral. Por que será, né? Por que será? Estamos todos de acordo aqui. Pelo menos todos que estão gravando aqui, né, Cid? Eu e você. A cabeça que deve estar ouvindo também, ele vai concordar. Bom, olha só. Se alguém souber quem fez a edição, dê a ele meus parabéns. Bom, essa edição, quem fez isso foi o Mugi, né? Mugiwara. É, quem sonorizou o Mugi, parabéns pra ele. E pra quem fez os cortes, ó, nobody knows. Nobody knows. É pra falar isso. Bom, aí ele continua assim, nada melhor do que ouvir um podcast sobre futebol ouvindo os gols do Corinthians. Oh yeah. Pior que o podcast foi gravado 100% por corintianos, né? Foi, né? Então. Inclusive o CE de hoje também. É, tudo bem. Bom, aí, dando continuidade, eu sou muito fã do gênero de esportes, então já vi quase todos, menos o Super 11 e o Hungry Hearts. Cara, gente, ele é muito bom, retrata muito bem diferentes divisões do jogo, a dos cartolas, filhos da puta, dos torcedores, dos jogadores da base, que vem cheio de esperanças, dos veteranos esperados para não serem demitidos, tudo parece muito verídico. Tem até o maldito que cava falta. Sem dúvida, gente, que ele é o melhor anime de futebol que eu já vi. Cara, eu concordo, viu? E mesmo quando eles transformam os brasileiros em bens de consumo e colocam o tiozinho do Google para dublar eles, cara, esse negócio é estranho. Ficou meio tosco a dublagem dos brasileiros. Mas o Giant Killing, eu acho que hoje é o anime definitivo de futebol, por enquanto é o Giant Killing, cara. Que mostra tudo que envolve futebol. Pois é, é o que mais me agrada, cara. É, eu acho que pro fã de futebol, pra quem gosta do esporte, do futebol, o Giant Killing é o anime mais completo e é o que vai agradar mais, assim. Ah, sim. Ainda mais porque não é um time grande, é um time pequeno, cara, querendo derrotar os grandes. Exato. É muito bom ver dessa visão. É aquela, né, o Giant Killing é assim, se você quiser ver um anime mais sério sobre futebol, é Giant Killing. Agora, se quiser ver galhofada, aí pode ver aí na Zona Leve. Tem um monte pra se divertir, né? É, o próprio Super Campeões. É bacana também você ver os chutes super poderosos, mas é legal. Bom, valeu então, Roberto Zurita, pelo teu e-mail. Valeu, e vai Corinthians. Oh, yeah. Voa, canarinho, voa. Mostra pra esse povo que és um rei. Bom, e o próximo e-mail é do nosso amigo Dragão Dourado. Uhum. E ele fala assim, olá, Peixes Catchers. Muito bom cast. Embora animes de esporte não é o que me agrada muito. Menos os de futebol. Achei muito legal. Muitos desses títulos eu sequer ouvi falar. Na verdade, o único que assisti foi o Super Campeões. E ainda o da Manchete. Olha. Eu acho que é a maioria, né, cara? Vi o Super Campeões da Manchete só. Ah, sim. Pessoal um pouquinho mais velho, com certeza, né? É. Esse de 2002 eu nunca assisti. O Super 11 só ouvi falar, mas nunca dei atenção, pois imaginaria que fosse algo nesse nível. Superpoderes com bola. É nesse nível mesmo, cara. É meio assim, né, o Dragão Dourado, né? Aí depois ele manda e-mail lá explicando as dicas, tudinho, mas a gente fala lá pra baixo, né? Beleza? Exatamente. Mas é, eu vou te falar, eu vou até comentar que o Inazuma Eleven me incomoda até hoje, cara. Eu não consigo ver ele com pensamentos de criança. É, tem esse detalhe, mas assim, é tipo Beyblade ou Panda. É, pensa assim, se você viu Beyblade quando criança, você gostava, mas você vai ver como adulto, exato, você vai ver esses probleminhas, né? Não, mas acho que o meu problema com o Inazuma Eleven é a temática futebol. Ah, sim. É porque você leva sério demais, né, o tema, por isso. É, eu acabo levando sério o tema e acaba ficando muito estranho, mas enfim. Valeu, Dragão. Valeu, Dragão Dourado. Bom, o próximo e-mail é do Cláudio Hanno. E aí, galera do PXP, beleza? Sou novo na área e comecei a ouvir os podcasts por causa de um amigo da facu, o Rodrigo, né, o vulgo Rods. Olha aí, ó. Ó, amigo do Rods. Os assuntos são muito legais e dou muita risada no trem e no ônibus quando escuto vocês. O povo deve pensar que sou louco, já me vem Luca na cabeça. Pô, louco. Tô nem aí. Whatever. Acharia muito bacana se vocês fizessem um podcast sobre os seriados japoneses, Jaspion, Jirai, etc. Cara, eu também gostaria de fazer, viu? Olha aí, será que vai rolar? vai rolar sim, é, mas aí demorar um pouco. Eu espero que saia, mas só no que vem. Ou sobre um filme de terror, né, que eu curto Pax. Esse a gente já fez, ô Cláudio. É, já fez. Podcast 60, né, de filmes de terror. Vai lá e escuta. Exatamente, vai lá e escuta. Irei baixar o restante e ficar ouvindo enquanto vou ao trabalho, só para alegrar o meu dia. E sobre as dicas, eu não sei como funciona direito, mas depois eu me viro. Ah, é fácil, Cláudio. Você só vê as dicas e você manda por e-mail aqui, né, o que você acha que vai ser. Qual vai ser o podcast da próxima semana, com base nessas três dicas. Oi, é, e geralmente até sábado à noite, que é nosso prazo. Por favor, né, mas manda por e-mail, tá? Por favor. Não comente, não. Tem todo o regulamento que a gente vai deixar de novo na postagem. Já tem na postagem. Sim, né? Então. E falou, galera, continue assim, abraço. Então, abraço também ao Cláudio, o Cláudio Rano. Abraço, Cláudio. É, o amigão do Rods. Continue escutando a gente aí. É sempre bom ter gente nova escutando a gente fica bem feliz. Sim, com certeza. Bom, é isso aí, então, e vamos pro próximo e-mail do Rafael Taira. Isso. Vamos lá. Ele fala assim, gosto muito de animes de futebol. Já assisti todos os animes de Capitão Tsubasa que passaram no Brasil. O Hungry Heart já vi quase metade. Giant Kill pretendo terminar de assistir essa semana. Ai, que beleza. Acho Giant Kill um anime bem mais racional em relação aos demais animes de esporte de futebol. O clímax desse anime fica mais concentrado no momento em que ele vai explicar as táticas que ele conhece no time que ele cuida. Olha aí. É aquilo que a gente já falou, né? O Giant Kill pode ser considerado aí, pelo menos pra mim, é considerado o anime definitivo de futebol hoje. Ah, sim. Super 11 só cheguei a ver 2 episódios quando passou na Rede TV. Caraca, é verdade, ele passou na rede aberta, né? Passou, então. Um monte de gente conheceu pela Rede TV, dublado em português. E só com o cast de vocês que descobri que o mangá saiu no Brasil. Caraca, saiu no Brasil, velho. Como? Saiu na JBC, cara, mas aquela edição mais mini, como um gibi pequenininho, né? Por isso o preço é bem mais reduzido. Ah, tem menos páginas. Eu nunca vi. Tem, é da JBC. Esse mangá, o Super 11, é mais pra um público de criança mesmo, né? Então ele vai estar num formato bem pra gibi, bem maneiro. É uma proposta, assim, que a JBC fez, né, pra atrair o público, né, nesse formatinho bem menorzinho. Uhum. É válido. É válido, é válido. Continuando aqui. Esse Diário no Kishi já tinha ouvido falar, mas não tinha a mínima ideia do enredo. O jogador Capitão Tsubasa que tem o chute da coruja, na verdade é o chute do falcão, e quem executa esse chute é o Shunita, que na série joga no Nankatsu do Oliver. É, eu lembro dele. É, eu também. Mas é um dos poucos que não vai para nenhum time de fora do país, pois fica no Kashiwa Reysol. O único problema crônico dos animes de esporte e de futebol é que poucos mostram a final do mangá e talvez por isso o público fica tão reduzido. É, não sei se é tão por isso, né, cara? Eu acho... Não, todo anime sofre com esse problema, a grande maioria. Exato. Eu acho que a categoria anime de esporte, que é, pelo menos aqui, pelo pessoal daqui, ele é muito, sofre muito com preconceito, né, cara? Ele sofre um preconceito violento, os animes de esporte. Por isso que ele é muito mais pra nicho mesmo, né? Exato, exato. Do que um anime comum qualquer. Bom, é isso aí, então. Muito obrigado, Rafael Taira, pelo e-mail. Sim, obrigado mesmo. E vamos para o último e-mail do Lucas Caccioni, que ele fala assim, fala galera do PXP, beleza? Caccioni na área, se derrubar é pênalti. Não resisti à piadinha, caramba. O cast foi bem legal e informativo. Só conheci o clássico Super Campeões do Super 11, mas comecei a ver o Giant Killing, tá muito massa. Uma das coisas que acho interessante nesses animes de esporte, em especial de futebol, é ver nós brasileiros representados nessas obras, como os japoneses nos veem no quesito futebolístico. É sempre bizarro. Eu lembro de umas curiosidades legais, tipo, tenho no área no Kishi um jogador brasileiro, cara, que ele é um astro do futebol, chamado Leonardo Silva. Aí você olha no Brasil, Leonardo Silva é um astro? Como assim, cara? Como assim? Cara, ele é zagueiro lá do Atlético Mineiro, cara. Como assim ele vira um astro do futebol? Não, e não é um baita zagueiro, né? É um também zagueiro não. Bem, né? E por aí vai. Aí ele continua assim, espero também um novo Super Campeões, seja para as Olimpíadas no Rio ou a Copa na Rússia. É, eu acho que não vai ter ainda, vai demorar um pouquinho. Caraca. E também devo dizer que dei uma chance para a Super 11 depois do cast, é muito engraçado o desenho. Valeu? É muito engraçado mesmo. Finalizando, só queria dizer que discordo um pouco da opinião do cabeça. O campeonato espanhol é o que tem os maiores bolsos, logo tem os melhores jogadores. O inglês ainda é meh pra mim. Mas gosto de ver os jogos do Liverpool e pessoalmente prefiro o campeonato alemão. Simpatizo pelo Schalke 04. É, tem essas coisas também, né? O cabeça falou que o inglês é mais competitivo e realmente é o mais competitivo. Ele é, sim. Você pega, é o que tem os clubes grandes, ele é o que mais tem, se for contar até considerar o Manchester City hoje. tem 5 ou 6 times que estão sempre na disputa, pelo menos pela vaga da UCL. Sim, com certeza. Campeonato Espanhol eu já falo, são 2 times, né? E de vez em quando aparece um outro também. É, de vez em quando aparece o Atlético de Madrid, mas default é Barcelona e Real Madrid. Sim. É o que eu mais gosto de acompanhar hoje, é o campeonato inglês e o alemão também, né? O alemão eu gosto bastante. Também, eu gosto do alemão. E aí ele faz uma última pergunta. Aí pergunta aí para a galera, alguém mais acompanha campeonato europeu? Se sim, qual país e qual time? Falou e até a próxima. Falou. E aí, ô Panda, responde essa pergunta pra ele. Bom, eu acompanho quase todos os campeonatos que eu posso. Até o japonês, né, ô Panda? Até o japonês, se eu puder, eu acompanho. Sim. Caramba, viu? Eu sou até hostilizado aqui pela galera do Projeto X por levar futebol internacional a sério. Por eu odiar o Barcelona, mas eu tenho meus, eu acompanho aqui, eu tenho os meus times, eu tenho o Arsenal na Inglaterra, o Real Madrid na Espanha, eu gosto do fantástico e incrível Fiorentina da Itália. Caramba, isso não faz sentido, porra. E o Borussia Dortmund na Alemanha. Aí sim, hein? E não tem jeito, o Borussia Dortmund, eu sofro muito, principalmente esse ano, que o Bayern ganhou quase tudo, mas enfim. Mas o único campeonato que... Ah, e tem o campeonato do japonês também, a J-League, que eu sou torcedor do Kashima Antlers. Caramba, viu? Mas o único que eu acho mais meh mesmo é o campeonato francês. E o português, né? O português ainda vai lá, eu acompanho às vezes jogos do Porto, mas também é meio meh pra mim. Mas fica aí a minha resposta. E o Sage também, né? O Sage acompanha quando pode. Mas... É, acompanho menos, né? É, quem acompanha bastante também é o Cabeça, né? Que eu sei que ele gosta bastante. É, o Cabeça eu sei. Ele torce pro Real Madrid na Espanha, também pro Chelsea, olha. Da Inglaterra. Cara. Como assim, cara? Porra, Chelsea. Como assim o Chelsea, cara? Eu também acho isso absurdo. E a Juventus na Itália. Ah, o Juventus vale a pena. Pra mim é o triplo. Vale a pena, vale. Mas esses são os times que eu sei que o Cabeça curte e ele é um dos que curte também e acompanha. O alemão, não sei. Não sei se ele acompanha. Também não sei. Bom, enfim, né, o Cacione, respondi da pergunta pra você. Então, valeu pelo teu e-mail, cara. É isso aí. E até a próxima. Até a próxima. Bom, é isso aí, Sage. Então, e agora vamos pra quem acertou as dicas, né? Sim. Então, vamos lá. Quem acertou as dicas dessa semana do podcast sobre Lego foi o Blackstar, Alexandre Yamamoto, Daniel Crisóstomo Fernandes, Rafael Padilha, Roberto Zurita, Cláudio Dragão Dourado e Rafael Taira. Olha quanta gente. Cara, eu falei, todo mundo que chutou acertou. Tava fácil, hein? Oh yeah, tava fácil. Sim. Vamos ver se dessa semana vai estar tão fácil assim. É. E pra fechar essa parte aqui de e-mails, abraços, pra mandar também um abraço pra quem comentou, pro Nietzsche, pro Rafael Taira, pro Jinsan, pro Antônio Pereira, pro Areiko e pro Bruno Bu, né? Aqui ele comentou uma coisa legal, né? Que ele fala assim, que ele queria ouvir faz tempo anime de futebol. Olha que maneiro, saiu um podcast de anime de futebol. Olha aí. Ele manda um abraço e ele fala uma observação. Trilha terrível no que se refere aos gols do Corinthians. Pô. E o Rods ainda concorda com ele. Pô. Já disse, ó, reclamações mande para o editor, um certo chapéu de palha, né, mas... Exato. Eu acho que a gente pode ter revoltado muita gente aí. Também. Com essa trilha, mas enfim, de leite. Já era. Bom, e pra fechar esse caixa de entrada, vamos falar o quê? Das dicas. Sim, as dicas da semana passada. Oh yeah, oh yeah. Que a gente tá referindo a Lego Games, né? Então tá falando isso. De Senhor dos Anéis, Marvel, pecinhas. É fácil entender, né? Senhor dos Anéis e Marvel são duas franquias que tem nesses jogos de Lego. Fora mais um monte de outras franquias que existem também. Senhor dos Anéis, inclusive, bem legal. Sim, e pecinhas, né? Todo mundo associa a Lego, né? É facinho de lembrar, né? Pecinhas e Lego. Principalmente quando você pisa nessa peça. Ou quando você perde e você pisa, né? Aí que tá. É. Bom, e vamos pra dicas da próxima semana, né, Sei? Pois é, né? O que será agora? Bom, então as dicas da próxima semana serão Início, Zarabatana e Mazzucchelli. Olha aí. Isso. Mazzucchelli, viu, Panda? Não é Mazzucchelli, viu? Mazzucchelli. Pra mim é Mazzucchelli sempre. Não, não é não. É Mazzucchelli. Sempre vai ser Mazzucchelli. Tinha alguém que eu já ouvi falar que inventa os nomes quando lê nos livros. Enfim, eu sou assim, eu invento os nomes quando eu leio de uma forma errada também. Ai. Bom, enfim, galera, acabando o caixa de entrada sobre Lego. Valeu então, né? E a gente se vê na semana que vem. Oh yeah. Falou. Falou, galera. Mas eu não consigo falar Excel sem lembrar do programa que eu uso pra trabalhar todo dia. Desculpa, cara. Cara, já fui chamado de Excel, Word, PowerPoint, bloco de notas. Bloco de notas, já cheguei demorado a ser chamado, inclusive, porque Excel, na verdade, é abreviatura. Virou Excel. Mas era Excelsius. Eu fui chamado até de ex-Fahrenheit. Eu posso te falar, posso te chamar de WordPad? WordPad é legal. WordPad. Pokémon X, deve se chamar de Pokémon X. Mas então. Pokémon X seria genial, hein? Oh. Maneiríssimo. Curiosamente, eu tenho Pokémon X. Olha aí! Jogaço. Pokémon é sempre um bom jogo, não importa a olha geração. Olha aí, cara, isso enfim. Que eu tô falando. Ah, então você é dos meus, cara. É, cara, tá em casa, o cara tá em casa. Tá em casa. Tá em Vou casa. Sair daquele podcast bosta. Não quero mais. Vai cuspir no prato que comeu, viado? T&T, a empresa Traveler Tales. Olha aí, contos viajantes. Seria legal vir no Brasil como contos viajantes. Isso é bem britânico, né? Não, isso é bem britânico, né, cara? Cara, Traveler se fosse Tales. Uma franquia de RPG, seria foda esse nome. Exato, olha aí, cara. Eles deviam fazer RPG tipo, bons, talvez. Dungeons and Dragons, Ghosts Traveler and Tales, Ghosts. É T&T, né? É D&D. O que você joga? Eu jogo T&T. Traveler and Tales. Cara, porra. I play Titis. Titis. Vamos lá, Excel. Comenta um pouquinho da Titi Games pra galera. Não são jogos de peitos, por favor. Não são jogos de peitos e não são jogos meus. Meu nome é Thiago, tá? Olha aí. Ok. Não, Excel, vai, continua. Cara, eu lembrei da Xuxa. Da Xuxa, cara? Por da quê? Lua de Cristal. De Cristal. Ai, cara. Puta que pariu. Esqueci o que eu ia falar. me confundi, eu tô fazendo 500 coisas ao mesmo tempo. Beleza. Ó, isso que dá não prestar atenção na gravação direito. Desculpa.